segundo é o ápice do ridículo, cara. Tem tanta coisa idiota. Eu lembro que tem uma cena, o Nemesis, ao invés de ser um monstro qualquer, que eles modificaram e não tem, tipo, backstory, ele é o cara do primeiro filme, né? Sim, sim. Aquele cara que eu pensava que era o... Cara, o Chris não, né, cara? O primeiro filme não tem nada, tipo, a ver exatamente como... Com a história, ele só aproveita Ele só aproveita o background da mansão. É, isso mesmo. Daí, tipo, ele joga o cara lá, ele era, tipo, Nemesis, tipo, controle mental, não sei o quê. Ele tem uma hora que o vilão principal, que é, tipo, o cara engravatado, não sei o quê, tá junto com o Nemesis e a Alice, né? Daí ele para, tipo, esse Nemesis aí é tipo um lixo. Bom, é mesmo você, Alice, não sei o quê. Daí mostra a câmera do Nemesis, Nemesis chorando, assim, tipo, ele bagou. Assim, que medo do cara. Não, cara, o foda é que depois eles inventam que ela foi clonada, que teve não sei quanto. Caralho, tipo, esse filme desinveste uma parada totalmente louca, cara. E o pior de tudo, cara, é que depois do Resident 4 eles deram uma bebida, né? Nessa fonte, não, não, cara. Não. Eu acho que é, tipo, desde o Code Verônica que já tá, tipo, que tinha aquelas cenas de câmera lenta, massa velho, assim. Daí o filme pegou, daí eles começaram chupiando um outro. O 4 até que não, que o 4 tem umas coisas massa velho, tipo, a cena dos lasers, assim. Você lembra que tem... Mandei o trailer aí pra vocês que eu vi, cara. Ele é um massa velho. Cara, só vê o trailer. É legal que do lado, olha só, do lado já mostra os trailers sugeridos. Tem o filme do Mortal Kombat de 2017. Tem aquele Guardians. Aquele filme do Mortal Kombat? É, aqui tá dizendo 2017. Deve ser fake, né? Daí tem do lado aquele Guardians, que é aquele filme do urso. Tipo, o cara com a cabeça do urso. Tipo, a metralhadora. Cara, é tão massa velho que já sabe, né, cara? E embaixo tem Underworld, que é o Anjo da Noite. É muito massa velho também. Cara, não, esses filmes do Resident Evil são... Cara, eles escolheram... Aí depois, né, porque viu que não tava dando mais certo. E, tipo, a menina que fez a Jill, cara, ela falou que o filme foi tão ruim que ela nunca mais voltava pra franquia, cara, pra fazer filme. Acho que ela até desistiu de atuar depois, né? Acho que ela não faz sentido, cara. Não. Qual deles? Não, a menina que fez a Jill, ela falou, cara. Ela disse que a personagem não voltou ao filme porque a mulher não quis lá. Não, porra, ela aparece no quarto, cara. Aparece? Que merda, hein? Pô, só um... Quer ver mais massa velho que Resident Evil? Só esse aqui, ó. Qual? Aqui. Qual o Nora, velho? Porra, não faz isso, não. Triple X3, velho. Ah, isso é incrível, cara. Tem uma moto andando na água. Ah, foda-se. É muito... Não. Cara, é aquele caso que é tão massa velho que é sem graça, cara. Tipo, os caras não tem como equilibrar. Tipo, vamos fazer o mais épico possível. Daí eles vão lá e fazem essas bostas aí. O Neymar tá no filme, cara. Caralho. Sim. Não, então, isso que eu tô dizendo, ver os trailers desse filme assim é legal, é muito divertido, mas no filme em si é... Falando, esse rapaz tá drogado, você viu que enquanto ele foi falando, ele foi dando risada, esse maluco tá usando alguma coisa, cara, não pode, ele tá achando tudo legal, assim, tudo massa, isso é droga, cara, é droga essa porra. Então tá no ar, mais um locador aqui. Quem que tá rezando do quem no começo? 50 minutos depois, tá no ar, louca. Porra, tem que fazer a introdução pra cara. Porra. É, tem que fazer isso mesmo, cara, pra eu saber cortar. Então, tô aqui hoje com Desgraça, com Belo e com Keno, e a gente vai falar do Resident Evil, a franquia, em comemoração aí, ou sei lá, porque vai sair o Resident Evil 7 essa semana. Dia 24 que sai, né? Saiu 7. Uhum. Ou já saiu, provavelmente. E até os chicanos que estão com o jogo aí já liberaram tudo. Os peruanos? Tudo. Peruanos de novo? Não, chicano. Não, dessa vez são chicanos. Ai, ai, ai, muito malo, muito malo. Muito malo, né? Porra. Tá, vou falar da franquia como um todo ou focar mais no 7? Ah, bom. Vou falar a franquia. É, de tudo, então, rapidinho, né? Então começa. Resident Evil 1, bom, que ano tudo que é? Começou, né? Ah, um tempo atrás. Porra, pensei nisso mesmo, vendo que aqui eu me corto na edição. Tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol. O destino te mandou de volta. É que o primeiro. vamos tipo, pegar o primeiro Resident Evil, a ideia dele, né? Já foi falado aqui no podcast, teve um que a gente gravou com o Sanzigolo, que ele mencionou, como é que é, o Sweet Home, que é um jogo feito pelo Mikami, baseado num filme, que basicamente a grande inspiração do Resident Evil, que é de lá que tipo os caras entram na mansão, no caso do Sweet Home é um lugar assombrado mesmo, no Resident Evil 1, no início parece assombrado, mas tu vai descobrir que na verdade são só experimentos científicos. Isso que é a base do jogo de, tipo, tu vai naquela mansão, tu vai ter que descobrir um jeito de sair de lá e descobrir qual que é o mistério da parada. E foi assim que começou o Resident Evil. O primeiro é de PlayStation 1, né? Aham. Sim, sim. Isso. Um e Saturno, né? Eu acho que tem ele pro Saturno também. Um, Saturno e PC. Mas veio junto ou veio depois? Ou depois daquelas 150 versões depois? Diretor Cut? O Saturno é depois, PC também é depois, que tem umas melhoras. Por assim... Ah, melhor é que vem com a do surdinho, né, cara? Ou não? Do quê? Porra, não vai lembrar do post do... A música? Cara... Tá, não. Do surdinho, a melhor versão é a direita. A melhor versão pra mim eu acho que é do DS ainda, que por mais que seja uma tela pequena, ela tem a versão clássica, uma versão Rebirth. Eu tenho essa versão é boa. É, ela é bem bacana, assim, dá pra tu escrever pra cutscene, o que é, meu Deus, é um prazer tu passar aquela... Cara, é tipo, a dublagem pode ser engraçada depois de um tempo, mas tu vê ela pela trilionésima vez é chata, cara. Tá, mas eu sei, eu já vou jogar isso aqui, porque acho que foi o primeiro Resident que eu tive a oportunidade de jogar, eu acho que foi real, pelo que eu tô lembrando, foi o 1. E, cara, eu não gostei do jogo de primeira, cara. Não foi nem por questão de, meu Deus, eu fiquei com cagaço de jogar esse jogo. Não, cara, eu achei o jogo muito chato, cara. Porque ele é muito, querendo ou não, o Resident ele é muito monótono e desequilibrado na questão puzzle e combate, né, cara? Cara, eu acho ele muito, principalmente o primeiro, cara, totalmente desequilibrado nessa questão puzzle e enfrentamento de inimigo, cara. Tem hora que o jogo... Ele chega a ser chato, que você tem que ir um ponto ao outro 1.500 vezes, cara, só pra fazer pra abrir uma merda de uma porra. Tipo, vocês começaram por isso, vocês já gostaram disso de primeira ou não? Teve que pegar um pouco no campo pra realmente amar a série, assim, principalmente o Belo e os Graças, que são putinha dessa porra. Olha só, eu nem joguei direito Resident Evil, sei lá, o terceiro eu consegui no PlayStation 1, só que era muito molequinho, minha irmã que jogava e eu tinha medo, daí... nossa, era muito legal, cara. Depois eu joguei o 4 e eventualmente eu joguei o do 64 no emulador, só que era uma bosta, toda travada. E eu cheguei a terminar o jogo, mas, tipo, ele é bem. Tipo, ele não é difícil, cara. É aquela coisa que é mais quando tu é criança que tu não entende as paradas, cara. Tipo, tem a barreira de dificuldade da linguagem e tal coisa. Mas ele basicamente é mais inspirado em jogo de, tipo, adventure, sabe? Resolver o puzzle mesmo. Os inimigos estão lá mais de obstáculo e tu saber o que tu vai usar e gerenciar a tua munição. Tipo, tem um zumbi naquele corredor, é fácil de desviar dele, então não vou gastar bala nele. Se eu não me engano, ô de graça, me corrija se eu estiver errado. O primeiro tem aquela questão de, tipo assim, vamos supor, você tá com 12 balas na pistola. Aí passa um filmezinho e nesse filmezinho o seu personagem chega a dar alguns tiros. Aí quando você vai ver depois do filme, eu acho que você olha a arma e já tem menos 2 balas. Você deu 2 tiros, tem menos 2 balas. É esse que tem isso ou os mais pra frente, cara? Não, putz, não, cara, eu acho que não tem isso, não. Acho que não tem isso. Cara, eu joguei esse jogo. Bem legal, na real. É, eu acho que ele tem isso. Eles tinham isso, se o cara não tivesse não, bala, o que ia acontecer? Não, uma porra de um jogo onde, porra, tu tem que ficar controlando a munição a todo momento e o cara atira na porra da cutscene e isso gastasse, eu acho que é um prejuízo do caralho. Não, na verdade, todo mundo reclama que tem que administrar bem o negócio. Cara, pra mim foi de boa. Assim. O máximo que tem de dificuldade é em chefe, que chefe é idiota, assim, no jogo. Não. Gente, mas também não é essa administração, tipo assim, o cara, tu tá com 5 balas, aí tu fica assim, caralho, eu não vou gastar nada, não sei o quê. Depois, eu acho que é mais questão de você pegar a manha. Porque depois que você pega a manha, não é um problema grande. Essa questão de limitação de dificuldade, cara, até eu tava falando com você naquele dia que eu tava jogando o 5 aqui no PS3 com o meu primo. No 5 ainda tem isso, por mais que tenha mais opções de armas, você tem uma limitação ali certinha. Você vai atirar com o sniper, tu não vai ter 100 balas de sniper pra gastar. Mas tem uma parada regradinha. Só que aí que tá, Belo, você tem um grande problema, eu pelo menos tenho esse grande problema, que se chama toque, tipo, cara, por isso que eu sempre preferi mais um pouco o Dino Crisis, né? Com o Dino Crisis você sempre tinha arma pra descer tiro em qualquer dinossauro que te atacava, cara, mas eu não conseguia abandonar o zumbi ali, cara, eu tinha que matar, era foda, sério, então... cara. Então aí, você ia se fuder mesmo. É, cara, eu cheguei já a jogar no modo administrativo também, mas aí me torna o jogo mais maçante do que eu já achava que ele era. Eu acho, realmente, o primeiro Resident eu achei ele muito maçante. Ok, mas aí que tá, Ken, te falar. Aí eu pulo até um pouquinho agora vou puxar sardinha pra mim. É, se você for começar um, é o que eu aconselho muito quem me pergunta. Ah, cara, qual Resident Evil? Tu acha que eu devo começar, não sei o que, não sei o que lá? Beleza. Quem gosta mais de ação, realmente, se hoje em dia pegar o 4... Não, vai, o 4 vai, ele é melhor. É, vai se amarrar, porque ele, o 4 eu acho ele muito universal, assim. Praticamente todo mundo que joga gosta do jogo, porque realmente, ele é gostoso de se jogar, ele pega mais essa 4. Parte de ação. Mas é se você... Cara. Bom, bom. Não, pera aí, freia. Para tudo aí. Nem eu que não sou fã de Resident Evil, eu gosto do 4. Agora volta aí, Cat, repete o que você falou. Eu acho muito bom o 4. Não, é um bom jogo, eu também gosto. Eu entendi o Cat falar chato pra caralho. Caralho. Tá surdão hoje, velho. Pô, bom pra caralho. Não, é bom, cara. O 4 é um bom jogo, mas não, tipo não, assim. Não. Pra mim, o 4 é o melhor jogo, tipo, da série em geral, assim. Não pelo fato de ser, tipo, um Resident Evil bom, mas pelo fato de ele ser um jogo muito foda, cara. Tipo, ele é um jogo muito bem pensado, cara. É, mas aí que tá, cara. Aí que tá. É como eu ia falar. O 4 realmente é um jogo muito foda. Mas a galera fica assim. Ah, aí quem conhece um pouquinho de videogame. Ah, porque quando eu vou ver o 4, a galera fala que o 4 é quando o Resident Evil se dividiu. Ele começou a ser mais essa parte de ação, que realmente foi o que aconteceu. Fala assim, cara, tu quer jogar um Resident Evil assim, mais root? E você não quer ficar tão coisa que é o terceiro, que já é aquele ritmo. O terceiro, praticamente, é essa questão do update do jogo, né? O terceiro é o Resident Evil naquele estilo redondinho, cara. Ele é muito bom de se jogar. Eu falo assim, cara, joga o segundo. O segundo eu acho que é uma porta de entrada, assim, maravilhosa. Eu comecei pelo segundo no meu incrível Nintendo 64, minha máquina poderosa. Entendeu? Meu incrível Nintendo 64. Eu comecei pelo segundo no Nintendo 64. Aconselho quem puder, né, que é difícil pra caralho, mas quem puder jogar pelo Nintendo 64, porque tu não tem aquela questão dos dois CDs, né? Nintendo 64 tem uma fita só pronta e acabou, e tem vídeo, tem tudo. Mas não corta nada, não. Não, tem vídeo, não tem vídeo. Os vídeos são, tipo, só ceninha, assim, com... Eles colocaram, tipo, como é que é? Uma imagem, daí narração por cima. Desgraça. Tem vídeo, sim, cara. Não, tem cara, vídeo. Tá, tem cara, vídeo. Cara, não, o jogo era muito... Ô, Bel, tinha dois CDs porque o jogo era muito grande, cara. Um cartucho... Não, mas aí que tá, cara. O tamanho do jogo pro cartucho do Nintendo 64... Era tranquilo, tem vídeo sim, gente. Que isso? Zerei esse jogo e rezerei várias vezes, não sei o que, deixa eu mandar. Ah, então agora é maluco, cara. É, tem pro D64, faz isso. Não, cara, tinha até essa fita aqui em casa. Agora eu que faz isso. Falei, caralho, tem carburador de Santana ou não tem carburador de Santana? Fiquei doido. Não tem carburador. Tem sim. Pô, cara, praticamente, cara, aquilo dali é o que na época a gente que era. É, tinha o Nintendo 64 na época, a gente via as coisas que tinha no PS1, a gente ficou assim, caralho, a gente nunca vai jogar um Parasite Eve, caralho, a gente nunca vai jogar um Final Fantasy, caralho. Aí me vem a Capcom, e isso aí a Capcom, porra, acertou certinho, deu essa surpresa, fez essa porra, mandou o Resident Evil 2 pra gente, cara. E vou te falar. É uma curiosidade, esse jogo, o port foi feito por uma Rockstar, cara. É, sério, cara? Uma empresa que virou a Rockstar, sim. Até vou falar, tipo, pesquisar pelo nome aqui, que eu lembro certinho que tipo, o cara fala, ah, essa a empresa que fez o port do Resident Evil 64, depois virou uma Rockstar, uma filial dela, de, acho que Montreal, sei lá, qualquer dessas porra aí. Puta, que maneiro. E te falar, é um bom port, pro nível que é o jogo, é um bom port. Eu posso te dizer que, tipo assim, depois eu joguei a versão do PS1, eu acho que a do Nintendo 64 ganha do PS1 ainda, em questão de, tipo, velocidade de processamento. Quando tu abre a porta no PS1, né, tem aquele delay maior, no 64 não é mais rápido. Cara, é um port muito bem feito. Eu não me senti jogando de 64, não me senti perdendo nada por quem tava jogando de PlayStation 1, entendeu? Acho que a Capcom deve ter gostado dessa experiência do 64 também, porque o Resident Evil 4 saiu exclusivo pro GameCube no início e o HD, o remake do 1 também foi exclusivo do GameCube, né? Isso foi um acordo que teve na época entre a Capcom e a Nintendo, que ia ter 3 Resident Evil exclusivos pro sistema. Que ia ser o 0, o remake do 1 e o 4. Mas como até o Shinji Mikami, que é o criador da série, o diretor dos primeiros, assim, ele falou: se sair pra fora do GameCube, vocês cortam minha cabeça. Tanto que no God Hand, que é outro jogo dirigido por ele, tem uma corrida de Chihuahua, que é tipo corrida de cavalo, né? É um jogo bizarro. Então, e o nome dos Chihuahua é Cabeça do Mikami, porque tipo, é uma piada com esse fato. É foda, cara, não tem, né, isso aí, isso, cara. Teve também a Capcom, tinha fechado também um vídeo pro Joey também como jogo exclusivo do GameCube. Já, tipo, no segundo jogo já tava saindo pro PlayStation 2, cara. Sim, o Okami, eu acho que também era. Eu acho que o único jogo que não saiu do GameCube foi aquele P. Eu acho que é PE0, sei lá o que é. É um jogo bem desconhecido, assim, que ninguém gostou e saiu na época assim, e ficou soterrado porque era uma bosta. Cara, a gente precisa fazer um podcast sobre as grandes filhas da putice da Capcom, cara. Porra, que isso, cara? Como não amar e odiar essa empresa ao mesmo tempo? Cara? É verdade. Porra, é aquela mulher bandida, né? Que você sempre... quando você volta, ela tá lá. Né? Tu sabe que ela vai te sacanear em algum momento. Aquela pistoleira. Tu tem 500 filha da puta reclamando do Street Fighter V. Agora você vê se algum deles pararam de jogar. Nenhum, porra. Deve estar agora numa live. Aí eu parei. Ah, porque você deve ter coisa melhor pra jogar aí. Você é rica, tem que estar sobrando. Eu sempre aconselho a galera sempre a jogar o 2, porque o 2 eu acho que é uma boa porta de entrada. Você não vai se sentir tão estranho naquele mundo. Porra, no 2 tu já vê que, caralho, é uma aperfeiçoada muito grande do 1. Essa falta de ritmo que o Ken reclama que o 1 não tem, que eu também acho que ele não tem, eu não cheguei... Incrível, por mais que eu goste pra caralho, eu não cheguei a jogar esse remake. Não por ser purista, mas porque eu tava ocupado com outras coisas. Mas... o 2 já não tem essa parte, e o 3 menos ainda. O 3 é... caralho, tu já vê que é uma ação... O desgraça que jogou, né? Eu já acho que é um jogo mais... Tipo, assim, é muito rápido as coisas acontecendo. Cara, ele é frenético. Ele, tipo, frenético comparado ao resto, né? Porque, tipo... Tu é rápido, o Nemesis é rápido e o jogo tem mais horda de zumbi do que, tipo, zumbi separado, assim, pra tu lidar. E os, tipo, é tudo mais rápido. E tem bastante, como é que é, de, tipo, jumpscare, assim, que o zumbi sai do nada e tenta te pegar, cara. Eu lembro que tem um carro, assim, que tu vê que a porta tá meio frouxa, né? Só que tu passa por ele pela primeira vez e não tem nada. Depois tu volta naquela área, tu tá passando, vê um zumbi do nada, assim, correndo, cara. É... Cara, isso era muito... Isso do Resident Evil é muito foda, Ken. E tu, que não jogou, tu vai experimentar... Não, eu joguei o 1 e o 3, cara. Não jogou o 2. Tu que não jogou o 2 e vai jogar, assim, sem saber de muita coisa... Puta, cara, tu vai aproveitar, assim, de momentos muito fodas. Inclusive, só até pra gente já pular pro 3. O desgraça tá falando da questão do Nemesis. O 2, depois que você zera, tem um modo lá... Que eu não sei qual é o nome do modo, desgraça, me lembra aí que eu não sei qual é. Que você vai jogar na cidade de novo, você começa por um outro ponto do mapa. Ah, o jogo tem o sistema seguinte, que tu controla dois personagens, que é ou o Leon ou a Claire, que são, tipo, estão chegando em Raccoon City, o Leon vai trabalhar, fazer o primeiro dia de policial, e a Claire vai estar procurando o Chris, que é o protagonista do primeiro jogo. Sim, daí dá uma treta lá, os dois se encontram, daí vem um caminhão, separa o caminho dos dois, daí tu pode escolher. Ou tu joga com a Claire A, que ela, tipo, ela vai começar de um lado do onde o caminhão bateu, ou tu joga com o Leon A, que daí começa com o Leon A. Mas depois disso, tu vai ter o cenário B, que tu, se tu pegou o Leon A, tu vai com a Claire B, ou se pegou a Claire A, tu vai com o Leon B. Esse é o sistema do jogo. E no B vai ter o Mr. X. Isso, cara, isso que eu ia falar. Isso é foda, isso é algo que na época a gente não pagou porque não tinha esse esquema de DLC, mas se saísse hoje, pode ter certeza que isso seria DLC linda, assim, pacotada. Não, mas não tem algum jogo Resident Evil aí desses extras aí que o Mr. X é DLC, cara? Eu acho que aquela operação aí com o Cintia, porra. Aí a gente nem fala, isso aí, né, a gente, cara? Não vai falar, não. Isso aí a gente tem que pular, porque isso aí é ofensa, tá, já. Mas... Ah, para com isso, pô, eu gosto daquele spin-off lá do Survivor, cara, porra. Não, esses aí a gente até fala, mas esses Operation Reconfit e esse último que saiu aí, Umbrella Corps, cara, isso aí pode amarrar os dois juntos, filho, e deixar pra futar, cara, porque esses jogos são, cara, o Operation Reconfit, eu fui jogar, falei assim, caralho, esse jogo, porra, Resident Evil, não sei o quê, já sabia, já que tava no esquema de ação, porra, vamos ver como é que vai estar, cara, eu não aguentei jogar meia hora, cara, eu falei, pô, é sério mesmo que o jogo é isso? Bicho, eu vou te falar, pelo menos pela ideia que me dava a entender, era uma ideia interessante, né, cara, você ter das forças especiais da Umbrella, então ser da galera que combate essa operação, então, Cara, são ideias bacanas, são, mas, cara, são tão mal trabalhadas. Mal executadas, né, cara? É, cara, tipo, a Capcom só, pô, a gente tem esse... Que foi o que eu acho que o mais foda da família Resident Evil, o que me faz gostar menos ainda dela, esse tratamento escroto que a Capcom deu a ela. Eu, querendo ou não, não surfei o hype do Resident Evil ainda. Uhum. No PlayStation 2 eu já tinha passado a época do 4. No PlayStation 1 o 3 já tinha sido lançado algum tempinho já, então não tinha aquele hype em cima dele. Cara, mas eu sempre vi a galera falando: mas foda, tem história, tem. E depois que você vê que após o Resident 4, que era, já, eu já tava começando a ficar, ter uma formação melhorzinha, assim, você vê, cara, como que a Capcom maltratou o jogo. São vários spin-offs. Já são os filmes que são uma merda. É, isso aí. É porque, caralho, é porque é foda. O Resident Evil, isso aí dos filmes e do coisa. Eu não cheguei a ver as animações. Eu já vi, tipo assim, minha filha número 4 viu. Falou que a primeira eu acho que é meio chatinha, mas as outras. A outra que saiu é legalzinha. E essa última eu vi um trailer e até me animei pra ver. Apesar de que aparece o Chris, acho que aparece o Leon também. Eu vi o trailer e tal. Uhum. E parece que tá legalzinha. Mas, cara, nesse ponto aí que a Capcom começou a fazer os filmes, aí a gente não gosta, é que nem Transformer, cara. A gente olha o filme do Transformer, a gente que, sei lá, conhece um pouquinho de Transformer antigo, então a gente fala assim, pô, esse filme é meio bosta, né? Cara, esse filme dá dinheiro pra cacete, cara. O filme do Resident Evil, por incrível que pareça, é sucesso de bilheteria, cara. Enche a bufa da Capcom. A gente tá precisando de apocalipse zumbi mesmo, cara. Puta que pariu. Porra, velho. E o filme do Resident Evil, o que eu achei, que na época que estragou um pouco, foi que eles tentaram colocar um pouquinho disso. No 4, tem aquela cena lá do laser, que é a mesma coisa, chupinhadíssima do filme, né? O 5, eu acho que tem algumas coisas também que lembram um pouquinho dessa questão do filme e tal. Não, acho que é o 5 que aparece, todo mundo já tava querendo que o Leon aparecesse nos filmes há tempo já, cara. Eles chamam aquele cara, acho que do Prison Break, cara, pra fazer o Leon, cara. Nossa, é ruim, cara. Cara, muito ruim, cara. Esse filme... Os filmes são... Até o primeiro que a galera fala que... A galera que defende os filmes fala assim, ó, o primeiro ainda é legalzinho. Nossa, eu acho o primeiro tão fraco. Não, mas o filme, assim, cara, o filme do Resident Evil, você diz, tipo, a Mila Jovovich, ela gosta de fazer essas bodes de ação, tanto que tem aquele ultravioleta, que é tipo, isso é filme de bicho. E no final, cara, ele, quer dizer, o diretor, que é o Paul W.S. Anderson, e a Mila Jovovich se casaram, né? O cara ficou colocando ela pelada no chuveiro lá no primeiro filme, daí já deu uma suspeita, né? Daí, cara, o filme virou basicamente uma fanfic dos dois, cara. Tipo, eu vou escrever um filme idiota aí e você atua. Daí, que bom. E daí essas coisas. Na verdade, o Paul Thomas Anderson, ele praticamente só trabalha. WS, mas... cara. É, WS, outro. Bota aí as caneladas e o... Cara, mas, pô, ele só fez esse filme praticamente pra deixar essa mulher empregada, cara. Quando ele fez os Três Mosqueteiros, aquela versão horrenda e ofensiva dos Três Mosqueteiros, cara, ele botou ela nesse filme também, caralho. Eu sou muito, eu gosto muito tem desse Três filme, Mosqueteiros, cara. Mas a protagonista é uma mina qualquer, né? Show. É, cara, não, e tem barco voador nessa porra desse filme. Não, cara, o pior desse filme é o Orlando Bloom vilão, cara. Caralho, não tem nada a ver aquilo dali, cara. Toda vez que eu vejo, as primeiras vezes que eu vi esse filme, eu falei assim, puta, esse cara não é um mosqueteiro, não sei o quê. Aí eu parei pra ver mais 10 minutos de filmes e eu vi que o cara era vilão. Então, vamos voltar pros joguinhos do Resident Evil? Aham, volta aí. A gente tava no 2, né, falando do Mr. X. Só pra adicionar um negócio que o estúdio que fez é o Angel Studios, que virou a Rockstar San Diego depois. Só pra... Caralho, a Rockstar tá comprando tudo, pô, que é a Disney do mundo dos games. Não, mas faz tempo isso. Tipo, em 2013, assim. Pô, tem pra caralho, Rockstar. Essa questão do Mr. X, que ele começa lá no 2, que o Desgraça falou. Nossa, essa parte que eu falei que seria como se fosse um DLC pago. Caralho, Ken, é muito foda, cara. Porque eu não tava esperando isso no jogo na época. Não tinha o... Acho que tinha o Resident Evil 3 na época que eu joguei, mas, tipo assim, eu tinha cagado, não me chamava muita atenção. Então, meu irmão, tu começa por aquele lado B. Eu comecei pelo lado B com a Claire. Eu comecei pela... Porque eu acho que tinha um esquema. Você zerava com o Leon, habilitava o lado B da Claire. Você zerava com a Claire, habilitava o lado... Enfim, eu não lembro. E, cara, tu começava naquele outro lado do jogo. E, porra, Resident Evil 2 é um jogo muito prazeroso de jogar. Entendeu? Na época ele era muito prazeroso de você vir e ir no mapa, descobrir as coisas, ler as cartinhas. Eu gostava muito. Então eu falei assim, porra, vou jogar de novo. Tô na pilha, vou jogar de novo. E do nada aparece um videozinho com um helicóptero. Ele joga tipo um container com um cara que você não sabe que tem um cara dentro. Mas cai o container. E conforme tu tá andando no jogo, tu ganha um jumpscare com esse cara aí, que depois a gente sabe que teria o 3 e seria nesse esquema do Nemesis. Nossa, é muito foda, cara. Eu acho o 2 um Resident Evil assim, muito redondinho pra começar. E, tipo assim, depois disso, acho que a gente já pode até pular pro 3. Que aí eu acho, deixa até pro Desgraça falar que ele jogou. É mais recente pra ele do que pra mim, né? Fala aí, Desgraça. Eu concluí o 2, que depois, o 2 era um projeto que com um tempão pra ser resolvido, daí tacaram pra um outro um estúdio, quer dizer, um pessoal novo, pequeno, e acabou sendo um dos jogos mais populares da franquia. Eu acho ele bem, que nem o Belo falou, redondinho, porque, tipo, ele tem uma história bem feita, assim, ela... Não tem uma dublagem tão zoada, tipo, a dublagem é mais ou menos um nível de um anime. Um anime não. Um desenho dos anos 90, assim, tem até bastante dublador de desenho no Resident Evil, que até a Claire, que é a dubladora dela, tava até esses dias aí, saiu no Revelations 2. A história é bem contada, assim, ele, tipo, ele é bem redondinho, assim, mas eu prefiro um. Não sei, eu acho uma legal a emoção. Caraca, o 2 tem o Mike Hagar, velho. Ele é mó louco, cara. Cara, tem um personagem que é. Tem um personagem que é a cara do Mike Hagar, cara. Ele é o delegado da parada. Pô, o 2 tem várias coisas chupinhadas. Aquele policial negro o tirado Smith. Do chão. Toda vez que... O Smith foi baleado. Pedaço, e é o Smith do maluco do pedaço. É o Smith de hoje em dia, não. E o Smith tinha o maluco do pedaço. Aí o caralho, maluco, o Smith no Resident Evil. E depois a gente lê a revista. Não, não tem nada a ver, não sei o quê. Puto, o 2 eu joguei com revistinha do lado, cara, de detonado, não sei o quê. Eu tinha também uma revista que eu herdei de um primo ali, daí eu vi que tinha detonado o jogo. Eu tinha mó medo que já a imagem inicial já era um zumbi, assim. Daí, meu Deus. Porra, desgraça. Vou te falar que, pô, eu era um moleque cagão também, mas Resident Evil não me deixou ficar com medo, não, cara. Tu não viu o cagaço do 3, não, cara? Não, cara. Pô, eu acho que mais dá. Porque pra quem encarou o primeiro Silent Hill, cara, eu acho que depois. Você sentir medo 3 horas da tarde ensolarado, acho que depois disso você não sente medo de mais nada, cara. É, isso é que. É diferente que o. O medo, o medo e a parada do Resident Evil é mais um bagulho na cara, assim, filme B, né? E o Silent Hill já é psicológico, né? É uma coisa que é até tonta de se comparar os dois jogos, né? Porque eles são bem diferentes. Concordo. Não, a galera botava na época essa batalha, Silent Hill versus Resident Evil, mas tipo assim, não é a mesma pegada. Depois até o Silent Hill tentou também botar um pouquinho de ação, mas vamos ser sinceros, não é a mesma coisa. Como o Desgraça tá falando, o terror do Silent Hill, cara, é mental, entendeu? Tu vê aquela parada assim, aquele bagulho perturbador, tu entrar lá no bequinho lá e tu vê sangue pra caralho e barulho de criança, tu já fica assim, não tá certo, tu vê aquele coisa na cabeça, não tá certo, cara, isso não era pra estar assim num jogo, entendeu? Não é pra ser feito. Eu acho que o grande mote do principal, eu acho que te deixa mais em pânico no Silent Hill, é porque o Silent Hill há momentos em que ele fica silêncio total, cara. No Resident não. No Resident sempre tem uma música de fundo, algum barulhinho lá, você acaba não se surpreendendo tanto. Agora não, no Silent Hill tem hora que você tá parado e, cara, ficou tudo em silêncio. Tipo, você não tá ouvindo ninguém falando, você não tá ouvindo barulho de nada. Até a porra do rádio que tinha que fazer barulho, ele para de fazer a porra do barulho. Você fica assim, tipo, pô, se eu andar vai dar merda, se eu ficar aqui vai dar merda. Resident não, Resident ele acaba... Eu ficava até um pouco incomodado com a mecânica do Resident. Joguei o Resident 3, como a gente falou. Acho ele bem melhor que o primeiro, em muitos sentidos, o primeiro, porque ele realmente parece mais um... Ele realmente, você tá num filme de zumbi, cara, a cidade tem fechado, você... Ele tem um clima melhor, mas eu acho que aí entra aquele um problema. Ele de novo tem um pouco ainda daqueles problemas da questão do puzzle. Ele é bem pior do que o primeiro na questão. Sim, tem um puzzle específico que puta que pariu, cara. De tu dar soco no saco de raiva. Sim, cara, ele tem outro problema que é ele repete muito mais a questão de você ter que voltar em um mesmo lugar mais de uma vez pra resolver a porra do puzzle, cara. E tipo, isso me dá um ódio frenético, cara. Tipo, acho que isso é o jogo te mostrando a limitação dele. Tipo, cara, a gente tem um X de cenário, então você vai voltar nesse ponto 5 mil vezes, porque, cara, infelizmente nossa verba só deu pra até aqui, ou então o videogame... É, tem bastante backtracking, tipo, um lugar muito aberto, né, já que é uma cidade inteira, né, tipo, que nem a mansão, que a mansão é um lugar bem pequeno até. É, um lugar fechado, cara. Tipo, agora, não, a cidade deveria ser grande, e, cara, é tudo muito estreito, é tudo muito bloqueado, tipo, porra, realmente parece que não é, tipo, acho que o surto tinha começado, né, desgraça, da história, ou não, já tava rolando. É, tipo assim, o 3 se passa, se não me engano, é 24 horas antes do 2. E acaba 24 horas depois. Ah, Peraí, acaba 24 horas depois do 2? É, alguma coisa. Eu li alguma coisa assim, não sei se é confirmado, não sei se era coisa antiga da cronologia, mas era algo nesse nível assim. É, mas faz sentido, cara. Depois, cara. Faz sentido, porque sabe o que, que acontece? Que nem a gente tava falando da questão do Mr. X. Foi lançado primeiro, eu acho que o Nemesis também é lançado do helicóptero, não é? Se eu não me engano. Ele já tava na cidade, não? Ele já tava na cidade. Alguém manda ele pra lá, estilo Mr. X mesmo, só que ao invés de matar qualquer gente de lá, eu não lembro do objetivo do Mr. X, mas o Nemesis, tanto que é a única palavra que ele sabe dizer, é Stars, né? Que ele matar a unidade da Stars que sobrou, que sobreviveu ao acidente da mansão e pode reportar o que houve, que a Umbrella, que era a empresa farmacêutica da cidade, eram, na verdade, uns filhos da puta que queriam fazer arma biológica pra vender pra guerra, assim. E eles eram os únicos caras vivos. Eles foram lá e fizeram um monstro escroto, assim, pra matar os caras no meio do Outbreak. O primeiro a rodar no 3 é o brasileiro, né? Que é o Carlos, né? É brasileiro e não é, né, cara? A gente não. Que abrasileirou o cara, né? A gente que abraçou. Não, peraí, ele não é brasileiro, não se sabe, né? Que a Capcom tem essa tara pro brasileiro, né? Que já tem Blanca, ou aquele cara do Final Fantasy 22, o cacete. Mas é capaz dele ser mesmo. O Blanca é brasileiro, porra. O Blanca é de Taiwan, caralho. No Street Fighter 2 ele era brasileiro, cara. Então é isso que importa, né, cara? Quem? Depois que o Lore veio, cara. Ok, ele sai de um caminhão com melancia e banana, cara. Que é brasileiro. Né? Quarta-feira. Tô gravando um podcast aqui no meu caminhão, porra, também, ó. Com a melancia. Marco brasileiro, que isso? Tô aqui com o macaco no colo, assim. Ele tá tecando aqui, deixando no mudo também, né, porra. Eu não lembro se no 3, do desgraça, tem essa questão também do A e B. Tem também no final? Acho que o 3 começou com mercenários. Ele é uma campanha única. É, o 3, mas o 3 que começou com o modo mercenários, não foi? Sim. Não. Não? Ah, não, acho que já tem no 2. Já tem no 2, só que não era o mesmo nome, era tipo Survivor ou alguma coisa assim. E no 2, o japonês, eu acho que tinha um extra, ainda, só podia jogar como um Tofumento. Tinha um, como é que é, o Rank, que é um mercenário da Umbrella lá, que era tipo um cara com um capacete, assim, de gás e o cacete, que ele é meio que... Ele é o Boba Fett da série, só que ele faz alguma coisa, sabe? Tipo, os fãs gostam, tipo, o cara é B10, não sei o quê, blá, blá, blá. Daí, depois, você libera o modo Tofu, que é tipo, você tá... Você quer dificuldade no jogo? Então toma, assim, esse Tofu aí, que é quadradão e só tem uma faca na mão e já é. Então... Modo Tofu, cara. Tofu é sobrevivente, porra, cara. Tipo, o cara é mole, qualquer pancadinha morre, tá Ninguém vai mastigar ele, né? Esse é engraçado, cara. O zumbi gosta de carne, ele vai morder um tofu, cara. Vai se perder. Não faz sentido nenhum, né? É, cara. Pô, risca foda, é piração. O 3, ele tinha essa história mais linear, mas ele tinha um negócio de escolha. Tipo, quando o Nemesis aparece, tu pode escolher. Ou tu se esconde, ou tu luta com esse pau no cu aí. Caralho, daí... verdade, cara. Cara, não valia lutar contra o Nemesis? Não, pô, cara, pra mim não vale. Porque a luta é uma bosta. Porque, tipo, ele tem muito golpe e por mais que Resident Evil 3 seja um pouco rápido, tu pode dar uma esquiva. É muito chato, cara. Tu só tem que, tipo, corre, vai um pouquinho, tiro. Daí, ele vai dar um soco. Tu desvia, vai, corre, tiro. E tu gasta muita munição, né? Sim. Coisa como a gente falou no Resident Evil, que não tem muito. E no final, você raramente ganhava alguma coisa ao derrotar ele. Não. Você sempre ganha alguma coisa. Você ganha, tipo, parte de uma arma, tipo, de uma uma pistola normal, depois tu ganha parte de uma escopeta, tu ganha, tipo, um pack de vários sprays, assim, pra se curar. Ah, e sei lá, é por aí. Mas cara, não vale a pena. Eu lembro uma vez com um amigo meu, uma parada bacana que eu fazia com o Resident Evil 3, que tinha um amigo meu que era muito fã desse jogo. Então a gente jogava junto esse jogo. E ele usava até o detonado e tal. Cara, eu lembro que ele derrubou. Não, bicho, descobri que o macete de derrubar esse cara. Tô fazendo altas fusões aqui com os equipamentos e tal, que é uma parada desde o primeiro jogo, uma mecânica legal, bem bacana do Resident Evil, por sinal. Essa de fusão, não sei nem se surgiu nele. Ele, não, tem aqui agora, eu tenho granada de fogo, de gelo, de bababá. E ele derrotava o bicho, acho que com 5 a 6 tiros dessa porra, dessa granada. Não sei como. Aí, tipo, ele matava o bicho, falou, beleza, ganhei, e agora? Ele fica caído aí, depois ele volta pra te pegar. Falei, sério? Ele é, caralho, meu Deus. Porra, tipo, passa o perrengue pra matar esse filho da puta, ele tira metade da nossa vida, no final tu não ganha, porra, ele falou, vai, merda. É que o 3, ele tem um sistema de combinar munição, assim, tu acha pólvora no meio do cenário, dependendo das combinações de pólvora, tu tem, tipo, bala de revólver, bala de escopeta e diversos tipos de granadas. É granada de fogo, granada. Só que tu usa lança-granada, não joga na mão, assim. É, ainda bem, né, cara? Mas o objetivo, pelo menos. Imagina se mas... com a mecânica do Resident Evil você jogar granada. É, porque, mas... né, tem que ter mais um espaço no inventário. Não basta tu ter a tinta da máquina de escrever, não basta tu ter as ervas, não basta tu ter, tipo, uma chave que tu só vai usar daqui uns 3 anos, né? Não, sim. Tu tem que ter um lança-granada pra jogar as granadas. É, cara, de graça isso falou... Irritava, pode falar. Não, eu quero falar disso da tinta, cara. Porra, isso era uma parada que me irritava muito, Detinho, cara. Da tinta? Isso, tá, pra você puta, salvar. Cara, isso que eu ia elogiar te falar. É. Eu achava essa porra foda de questão. Hoje eu vejo mais, assim, consegui enxergar melhor essa questão do game design, dessa parte da tinta de você ter que salvar. Porque te falar quem? Em todos os Resident Evil, até no 5 quando eu joguei lá naquele dia, eu percebi isso também. Meu irmão, você entra num lugar pra salvar, é tipo assim, caralho, é um alívio, mas como você, pelo amor de Deus, acabou não. Essa maluquice toda que tá lá não, fora. Sim. Não, até aí, beleza, ô Bel. Minha grande reclamação de você precisar. Da tinta. Eu acho que, não. Você precisar isso depois, de alguma coisa. Isso depois eu acho que no 4 eles já tiraram. 4, isso. Já tiraram. Então, não sei. É que eles pensaram numa dificuldade até inteligente que tu tem save limitado. Então, tipo, tu tem que pensar isso, como é que tu vai gastar. Mas eu acho uma bosta ter o Ink Ribbon lá, a tinta da máquina de escrever, que tu vai ter que ir lá, tipo, tô com 6 bagulho no inventário. Eu vou ter que ir lá tirar uma parada do baú que é interconectado no jogo todo, né? É bem estranho. Tu vai ter que tirar uma tinta, vai ter que ir lá na máquina, vai ter que digitar o bagulho e, pô, daí, tipo, cara, se a máquina de escrever já salvasse agora e, tipo, essa máquina só pode ser usada 3 vezes, depois ela quebra, tudo bem, cara, seria melhor, mas vai ter que ir lá tirar o item, eu acho uma bosta, cara. Não, ficava puto porque, tipo assim, você passava nas salas, tinha computador, aí tu ia lá no negócio, caralho, uma máquina de escrever, pô, que mundo é esse que esses caras revivem? Que... os caras tá ainda... Não, e quando eu era moleque, pegava, porque mais, tipo assim, ninguém pode copiar, né, o que eu fizia na máquina de escrever, né, o que eu pegava quando era moleque, eu jogando Resident Evil 2, aí eu andava e, porra, eu não manjava muito de inglês, não sei o que lá. Cara, eu pegava essa tinta e o formato dela parece uma graxa de sapato. Aí eu falei assim, caralho, eu peguei graxa de sapato pra quê? Aí eu comecei a salvar e percebi que aquilo acabava. Aí eu falei assim, não, é a tinta da máquina de escrever, cara. Aí eu, porra, coisa de criança mesmo, né, de não perceber. Mas eu sempre achei essa questão, o save do Resident Evil realmente é porque é muito diferente nos outros jogos, você pegar um RPG ou alguma coisa assim. Sim. Você tá no meio da cidade, você salva, você para, tipo Final Fantasy 2, você para no meio de um triângulo lá, num diamante. É, mas é diferente, né, porque o jogo é gigante, não é Resident Evil. Isso, o game... Não, é que o que tu falou do game design, tipo, os pontos de save, tipo, do 1 e do 1, 2, 3, assim, eles são bem pensados. Tipo, tem essa salinha aqui, essa salinha tu vai passar umas 5 vezes, vai salvar, ou tu, tipo, tu vai começar aprendendo o jogo, tu não vai precisar salvar, é isso, cara, tanto que isso conta no final do jogo, tu tem um ranking, que, quantos saves tu teve, daí, tipo, eu consegui zerar, acho que a maioria deles com, tipo, 12, eu acho que só o 3 que eu gastei mais save, porque era o que eu menos conhecia, assim, e o Nemesis era um porre de enfrentar, né, então, tinha mais save, né. Cara, e isso do, que nem eu tô te falando, essa da parte do 3 que a gente tá falando dele, a gente vê até como o 3, ele é tão redondinho que eu acho que foi o Resident Evil que a gente falou mais agora. Talvez a gente fale pra caralho do 4 também, mas essa parte do Nemesis, tinha a parte que você vinha assim, caralho, eu fudido, eu sei lá, só com uma ervinha verde, sem aquele spray que te enche tudo, eu só com a ervinha verde, eu, cara, esse filho da puta vai me matar, não sei o que. Vai tocar o reggae agora. Não, essa mistura, desde o primeiro, a gente sempre, não tem como lembrar de maconha. Porque tu pegava ela verde com a vermelha, amassava, e o cara botava, tipo, num paninho ele amassado. Aí, quando eu olhei, eu falei, ih, gente, isso aí... Por isso que enche o sangue todo, né? Aí, tipo assim, tu só com uma ervinha verde, tu, caraca, o que eu vou fazer, não sei o que, não sei o que lá. Aí tu corria, cara, pra dentro da delegacia, ou o que fosse... Tu conseguia se afastar dele lá porque você pedia pra fugir. Peraí, Bel. Vou te cortar aí rapidinho. Cara, tu tomava pau do Nemesis, no começo da delegacia, cara? Claro, cara. Ele tem uma porra na mão dele que caraca, te fura a 10 metros de distância. Sim, cara. Olha, ele tem uns golpes muito ruins. Não, nem me acertava nessa porra. Meu, nós temos um senhor fodão aqui. I am the greatest. Não, ele me acertava nos outros pontos. Pelo menos nas porras da cidade. Não, mas no início da delegacia ele até que... O problema é que é muito chato. muito, cara. Tu vai ter que dar, tipo, gastar o quê? Umas 50 balas pra derrubar o cara, velho. Não, cara, não matava ele, ô, galera. Eu tô falando que ah, mas dá pra tu ver. A gente tá falando se tu tentar matar. Já entrava voado pra derrubar. É, porque o que acontece? Cara, isso é engraçado. Não, eu ia falar. É o que que acontece? Tu, de vez em quando, você, fudido, quem? Tu já vinha com sangue baixo, esse filho da puta aparecia, cara. Aí tu ficava assim, caraca, mano. Aí eu olhava pro inventário, aí eu falava assim, que era o tempo também que eu tinha pra esperar, né? Olhar pro inventário. Aí eu falava assim, cara, não vai dar. Aí eu olhava pra ele, pô, meu irmão, dava 10 na pata do viado, filho, e metia o pé, cara, e ia embora. Aí eu tentava entrar num lugarzinho, aí vamos supor, delegacia. Abri a porta da delegacia, fugir. Logo que eu tava dentro da delegacia, mesmo que eu não tivesse pegado o mapa ainda, se eu abrisse uma porta assim, muito próxima do começo, tinha um save. Aí quando eu saía lá dentro, eu, caralho, ufa, entendeu? Isso aí que o de graça falou que eu ia até comentar. Dos primeiros Resident Evil, do 4, do 5, a gente não sente tanto, porque já não tem mais tanto essa necessidade, né? Mas, caraca, era um alívio, e era tão bem feito, cara, que você não sentia que o jogo tava te roubando. Você sentia que era justo. Você falou assim, porra, é justo. Realmente, se eu desse mole ali, morresse pro Nemesis e fosse abusado demais, você podia ser abusado. Você, ah, vou enfrentar esse filho da puta. Não, entendeu? E morresse, entendeu? Tu podia ser, cara, tu podia tomar essa atitude. Isso do 3 era legal, de você, ó, ou vou correr ou vou ficar, entendeu? Você podia morrer e falar assim, cara, eu morri porque eu fui afobado, eu podia ter corrido. Mas sim, é doideira. O Nemesis que é foda, cara. No início do jogo ele aparece lá, lá de fora da delegacia. Tu pode pegar um cartãozinho ali do lado e vai te ajudar na parte da delegacia, que é antes do evento do 2, até que tu vê que ela tá cheia de uns paus, assim, trancando o caminho. Tu mal pode explorar ela, sabe? Depois tu tá dentro da delegacia, tu encontra ele de novo, só que dessa vez ele tá com uma bazuca, cara. Porra! Do nada, né, cara? Tirava as armas do cu, porra. Tipo assim, caralho, cara, esse cara já não é fudido o suficiente, tem que trazer uma bazuca, cara. Não, e mais que ele dava uma porrada, desgraça, com essa bazuca que arrancava, acho que arrancava mais que um tiro, maluco. Ia chegar no meio da bazuca no suspeito, cara. Era foda, tirava muito, ficava muito puto com isso. Pô, isso, uma das coisas mais do Resident Evil era isso, né? Que no final, se tu morresse pra um ataque especial, ia ter. Mostrava tipo, o personagem caído no chão, assim, e tipo, a morte dele. Né? Tipo, lá, e o died em sangue. Pô, isso é foda. Isso aí é um bagulho que eu tenho de graça comendo que realmente é maneiro. Que eu acho até legal agora a gente pegar esse ponto aí, esse cliffhanger, e pular pro 4. Que isso é uma das coisas boas pra caralho do 4 também. Pô, mas dá pra falar do Code Verônica, o melhor jogo da série. Eu tenho uma pergunta. Desgraça, a gente já viu que você não é fã do Code Verônica, ele é mega elogiado, ele já tem que o caralho é 4. Eu só tenho uma pergunta, por quê? Eu tentei jogar Resident Evil antes de jogar os clássicos, assim, tirando o 2 que eu joguei no 64, e eu sempre tentava jogar o Code Verônica, cara. E, cara, o ambiente 3D, tipo, os cenários são muito grandes, a animação de corrida da Claire, ela é muito, tipo, muito pouca, assim, ela não é tão rápida quanto os antigos, assim, e, tipo, os cenários são gigantes, tem umas apelação tem uns bichos, são todo amarelado, assim, com braço um pouco maior, assim, eles são, tipo, um design mega tosco. Tem um personagem de bosta demais que, eu não lembro direito, acho que era Steve, que era tipo um molequinho assim que acompanhava a Claire, e, tipo, ele é um personagem muito bosta, cara, muito bosta. E cara, eu não consigo achar graça naquele jogo, porque, tipo, era chato, cara, era monótono demais, assim. Depois eu fui jogar o 1, o 2 e o 3, tipo, porra, dá pra ver que isso aqui é bem mais bem feito, assim, mais bem pensado. Eu acho que o Code Verônica faltou alguns polimentos, assim, maiores. De resto, eu não sei. Um amigo meu falou, que ele jogou mais do que eu, que tem uma coisa que, se tu esquecer da mansão, que tem, tipo, tu chega numa outra mansão, né, Resident Evil gosta de se repetir, pega um submarino, vai lá pra puta que o pariu, não sei exatamente onde, mas se tu esquecer de uma coisa numa mansão e tu for pra o submarino, foi pra lá, e tu não ter um objeto que tá faltando, não vai poder avançar o jogo. Cara, pô, isso aí é uma falha, cara. Mas tu pode voltar depois pra pegar esse item? Pô, eu não sei, cara, ele disse que ele não conseguia voltar, ele teve que reiniciar o jogo, cara. Ah, cara, não tem, eu acho que não tem como, porque, tipo, tu chegou nesse tal local de submarino, né, cara, e porra, não sei se tu tá de... Não tinha um posto com GNV no meio do caminho, né? Pra poder abastecer de novo e voltar com o submarino. É, eu até tentei, eu tenho ele aqui no emulador do PlayStation 2 pra jogar o Code Verônica de novo. Eu até descobri que no início dá pra tu passar de boa, assim, que tem um esquema com a faquinha meio apelão, assim. Mas, cara, eu não acho ele tão bom, assim, tipo, nem a história em si, que... Ah, a Claire vai procurar o Chris, ela cai numa mansão que, coincidentemente, é onde o pessoal tá criando um outro vírus, e tem um cara aqui que se veste que nem a irmã dele, daí a irmã dele é a Verônica, que tem o vírus, e blá blá blá blá blá blá. Quer dizer, a irmã dele não deve ser a Verônica, eu tô falando bosta aqui, que eu não sei o do lore dessa parte de direito. Então, eu não sei, eu acho ele meio sem graça, cara. Esse é o nosso especialista, hein, galera? Ó, porra, fazer o quê? pular pra então, vamos deixar esses os periféricos de lado, vamos focar no. É, deixa aí. Posso dar um survival? Jogo foda, cara. Cara, calma aí, eu não lembro. Não, só deixa eu contar uma história engraçada do. Ah, eu acho engraçado, não sei vocês, do Dan Survival. Já comentei aqui sobre o querido do lojinha do camelô que eu ia comprar, o Zeca Super Games. Comprar uma vez. Grande Zeca Super Games que corria da polícia quando chegava lá. Pô, Zeca era foda. Era foda, cara. Pô, saudade. Fui e comprei esse Resident Evil aí, o Gun Survive. Só que pra quem não sabe, o Resident Evil Gun Survive ele é diferente. Ele é de tiro, ele é visão primeira pessoa. Tem a questão da exploração, mas ele é mais de jogo de tiro, mais meio com FPS. É meio que House of the Dead, né? Versão Resident Evil. Isso, isso. Não, só que você não fica parado, não. Tu consegue se mexer normal. Tipo, se o zumbi estiver vindo pra cima, você consegue pra trás. Ah, legal. É bacana, sugiro jogar, ele é rapidinho e tá? tal. E o jogo é um jogo até curto, cara. Só que na época eu não sabia, eu tô jogando e eu ficando, porra, já tava já horas no jogo, querendo salvar e nada de achar a conta de salve, de nada. Aí até que um belo dia, o que eu fui fazer? Eu devolvi o jogo, falei que tava com defeito, mandava aquele caosão, camarada da banca ficava meio bolado com você. Chegava. Pô, lá, o Zeca vai ficar puto assim, não, cara. Não, o Zeca não, cara. Era sempre a galera que ficava. Peraí, aí falava lá com o Zeca lá. Ele quer o quê? Quer trocar por aqui? Não, troca. O Zeca era sempre gente boa, cara. Ele trocava o jogo com você. Era tranquilo, cara. O Zeca tinha um bom coração e corria da polícia. Não, aí beleza. Aí anos depois eu fui jogar esse jogo de novo. Falei, não, porra, emulador, save state, agora eu tô tranquilo. Aí eu joguei e tal. Você tem, se não me engano, 3 vidas nesse jogo. Você morreu as 3 do jogo acaba. E aí que eu descobri, cara. Eu morri as 3 vezes pro, acho que pro último chefe, se não me engano. Não consegui matéria de primeiro. E descobri que quando tu morre, o jogo ele te dá a opção de salvar. E aí tu começa. Esse jogo tudo de novo, com o que você conseguiu. Você, eu por burrice, deu uma pernada no cara da banca, cara. Eu consegui um outro jogo, acho que vai ter um marketing dessas caras, mais de 100 anos, troquei por ele. Em questão disso, cara, que eu não sabia dessa merda. O jogo ele tem esse esquema, ele tem 4 caminhos, cada caminho ele resulta numa diferençazinha no final do seu jogo. E tipo, toda vez que você zerar, eu morri, tu podia salvar e começar com o inventário. Cara, ele ficou, porra, que esse é o caralho. Olha só que má fé que eu fui, né, cara? Que filha da puta que eu fui. Tipo, o jogo tava normal, falei que tava com defeito, só que eu não conseguia salvar, né? Porra, agora segue o quadro. Antes de entrar nesse mérito do Resident Evil 4, tem uma curiosidade que pouca gente sabe, que o Resident Evil ele tava tão febre no Japão depois do 2, assim, não só no Japão, aqui também ficou bem famosa, né? Sim. Mas teve um filme, antes do filme do Paul W.S. Anderson, e ele era em 3D, quer dizer, 4D, tipo, tu tava 4D. Lá e tu via o bagulho em primeira pessoa, assim. Acho que tu pode achar facilmente esse filme no YouTube, é tipo CG toscona, assim, nível da CG do jogo, assim. É, só isso, tipo, cara, o bagulho tava tão absurdo na época que eles passavam tudo isso, tipo, filme CG, o cacete A4... É, cara, pô, Febre, cara. Essa série, o Resident Evil, ele fez a Capcom geral que joga, se não me engano, o Dino Crisis saiu por causa do Resident Evil, não foi? Ah, ele gerou um monte de, tipo, jogo de terror inspirado, né, cara? Sim. O Devil May Cry 1 seria um spin-off no Resident Evil, né, cara? Só que, tipo, o jogo desentuou tanto que acabou não rolando, né? Ele só tem essa história também. Uhum. Isso que eu ia falar, pô. Isso que eu ia falar. Ainda bem que... O 4 demorou pra desenvolver, né? Agora a gente pode ir pro 4? Pode. Então, ó, o 4 quem vai falar é o Cat, porque o Cat jogou. Ô, deixa eu dar só um contexto da história. Pode, claro, fala aí. Ó, o Resident Evil 3 ele acaba o seguinte: o 2 explodem um laboratório lá de Raccoon City, daí o 3 eles, mesmo que fazem uma referência àquele filme do A Volta dos Mortos-Vivos, que é meio de comédia, no final eles explodem a cidade com uma bomba nuclear, o governo, tipo, puta, fudeu, se a gente deixar a cidade aí, os Estados Unidos já era, né? Eles estão com uma míssil nuclear, explode a cidade, vai ter que fugir nos últimos segundos de jogo do Resident Evil 3. Acontece com o de Verônica no meio dessa bosta aí. E depois vai pro 4. Cara, o 4 é totalmente bizarro, porque eles pegam o Leon, que era o protagonista do 2, daí ele não, tipo, ele... O primeiro dia de policial dele serviu pra ele virar um agente dos Estados Unidos lá, e o objetivo dele é ir num vilarejo lá no, na Espanha, resgatar a filha do presidente, cara. Tipo, olha que plot. Não, a grande pergunta é como que essa menina parou no vilarejo da Espanha? Tipo, só pra... Ah, né? Foi lá pra Espanha, beber com o pessoal, Madrid, sei lá, usar cocaína, daí chegou pegou lá uns cultistas, né? É uma criança, porra. Pô, ela é, essa... tem 16, cara. Ó, gente, mas criança não... Olha só, a gente já vai pular. Aqui no Locadora Vira e Mexe, a gente já faz spoiler. Cara, se eu não me engano, no final desse jogo, esse jogo é tão sacana, que no final ela faz um, tipo, um convite pro Leão levar ela pra sair. Não tem uma porra dessa, eita! Cara? Eita! Tem no finalzinho. Eu acho que ela fala, não sei o que, você vai me levar pra sair. O Leão fica, tipo, é, não, mas o Leão fala, não vou fazer isso, não. Tá louca? Você é novinha. Pá, pá, pá. Mas ele fala que ela é novinha, ele fala que não sei o que. Cara, essa menina, essa... Eu esqueci o nome dela. Acho que é Ashley, não é? Essa caralho, eu não sei de onde veio esse cara. Brotou agora do nada. Nunca mais tinha pensado nessa guria. Nessa garota? Porra, o nome tu lembrou bem, cara. Eu você era apaixonado por ela, não sabia. Você era apaixonado por ela, não sabia. Eu só li, que eu ia te falar. Ela é o típico personagem japonês que os caras ficam tarados lá, cara. Menina adolescente, saia de, tipo assim. Curtinha, né? Um colegial, né, cara? De escola, né? Isso, isso aí mesmo. Só botaram só aquela... Transvestiram ela de americana, né? Pra ela ser filha do presidente dos Estados Unidos. Entendeu? Mas ela é toda desse jeito. E no final, cara, eu acho que eu não tô errado, cara. Eu lembro dessa porra. Ela fala assim pro Leão. Ah, não sei o quê, pô. Pra você me levar pra sair. Faz uma piadinha assim. O Leão, não. Não sei o quê. Você tá maluca. Eu gosto de homem. É, o que eu acho foda que se... O que é isso, cara? O que eu acho foda é que se durante o jogo tu tenta ver debaixo da saia dela, ela reclama e tapa, né, cara? Resident Evil 4. Fala, Cat, tua experiência aí no Resident Evil 4. Primeiramente, tu jogou em quê? Em qual console, cara? Tu saiu pra tanta coisa... Aí, ó. Ah, caralho. Agora, ele já tá curioso. Ele já começa errado nessa porra. Porra, por quê? Eu não faço a diferença das versões, assim, eu sei que... Não, mas eu acho maneiro, porque o do Wii, eu acho que eu tenho o Wii aqui em casa, mas eu nunca me interessei em pegar o Resident Evil 4 pra ele. Me diz aí como é que é a experiência, foi boa, cara, pelo menos? Cara, vamos lá, eu acho que já faz uns 10 anos que eu joguei isso, ou 8 anos. A jogabilidade é tu mirar, mirando na tela, né? Então isso já ajuda bastante. Caralho. Cara, eu tô imaginando o Cat de pé de pé, não maluco, botando um na quê? Sala, cara. Porra. Não, você falou que a parada era mirar na tela e tal. Cara, eu tô te imaginando assim que nem aqueles malucos lá que eu sempre falo. Que pega um videogame de movimento. Não. Jogadão é expulso. Ah, tá não, cara. Pô, tô imaginando o Cat. Caralho, vou vir na esquerda, ele vira pra esquerda. Ah, tira ele, pô, cara. Não. Não, assim, faz muito tempo que eu joguei, então eu lembro pouca coisa. Não sei como é que eu lembrei o nome da guria ali, mas, assim, eu lembro de gostar pra caralho do jogo, assim, comprei, fui, temporada de praia, assim, vou levar o videogame, fui no camelô, comprei alguns jogos, vou levar esse Resident Evil aqui, que eu já jogava o Umbrella Chronicles, né, que é aquele de on Rails. Vou levar o Resident Evil, ver qual é. Cara, eu joguei, esse foi o primeiro que eu joguei, muito bom, assim, né. A questão do mercado, do mercador lá também, que é bem emblemático, né? Welcome! Nossa! eu lembro também de achar que tava acabando e começou a vir mais mapa, tava na metade ainda só. É sempre bom quando tá gostando do jogo e acontece isso. Uhum. Assim, na verdade, eu lembro que é muito bom, mas de detalhes assim da trama, como vocês lembram. Eu não te falo lá, cara. Eu cago muito pra a história do Resident Evil pra mim do 2. Eu achava legal na época e tudo. Talvez hoje eu for... essa bosta, né? Se eu for rejogar a história do 2, eu vou ver que a história dele é bem. Mais ou menos, cara. Como a gente tá falando, é um filme de terror. O negócio do Resident Evil, o que é legal, não é a história em si, é o lore. Tipo, a parada ao redor dela, de como tipo, os monstros são feitos, o que rolou ali. Aí isso é legal. Tipo, os cientistas são filhos da puta, como é que foi gerada tal coisa. Que no 2 tem tipo o William Birkin, que é tipo o cara que fez os vírus. Daí tu vê que ele tem uma treta com o Wesker lá, daí no final ele acaba se injetando o vírus, porque ele queria levar o vírus pra ele mesmo, assim, ele queria atrair a Umbrella. Cara, isso que é legal. Essa parte da lore que é legal do jogo, não é tipo, ai, os caras estão numa cidade preso e tem os diálogos idiota. Ponto. Isso aí não. Mas, tipo assim, né? A gente, eu acho que todos nós aqui podemos concordar numa coisa do 4. O 4, em questão de história, eu achei muito. Tipo assim, foda-se, era qualquer coisa. Eu só queria atirar, chutar zumbi, atirar ele com a dinamite na mão, explodir ele. É mais ação, cara, porque. Sim. É, essa que é a grande sacada do jogo, que conseguiu abraçar até mais gente, talvez até do que os outros. E hoje em dia o 4 é tirado pras pessoas como um jogo que... Ele não tinha essa porra. Os jogos, antigamente, se eu não me engano, eu já vi isso uma vez, já uma pessoa falando no YouTube, não vou lembrar aqui o nome, tudo, me desculpe, que essa questão de você mirar e a câmera aparecer como tá em cima do ombro do personagem, né, do boneco, isso não existia, cara. E o 4 que fez essa porra e que jogou isso pra frente. Então, você já vê que aí que ele mexeu nessa parte da ação pra caramba, não só do Resident Evil, mas dos outros jogos. Então, ele trouxe muita coisa nova e muita coisa nova boa. Puta, eu que tava acostumado com os Resident Evil mais cadenciados, quando tu entra naquela primeira casa, beleza, aí tu vai, o cara vira, mostra que você não entende ainda no começo, porque no Resident Evil não tinha isso. O 4 também trouxe essa questão do cara não ser zumbi, né, ser outra coisa. Aí tu já tinha, olhava ali, tu, caralho, pô, o cara não é zumbi, não sei o quê. E acontecia uma situação que, tipo, o cara gritava no carro e tu tinha que ver o carro, que depois você descobre que o carro caiu lá embaixo e eles tiraram os motoristas. Mas quando eu fui procurar, eu cheguei perto da janela e, tipo assim, eu vi que dava pra apertar o X, eu apertei e ele dá uma mortal da janela pro chão. Cara, que porra é essa, cara? É, é o mesmo resultado do Ocarina of Time, né? Que é tipo um botão de ação pra uma ação. Tipo, tu tá perto da janela, vai ter essa ação aqui. Tu vai tá, tipo, perto, tu dá um tiro no joelho do zumbi, ele tá agachado, tu tem uma ação de dar um chute nele. Sim, sim. E no começo, isso me soou estranho. Pra mim, que não tinha jogado nada, talvez pra alguém, pra eu que já tinha jogado os outros, quer dizer. Pra quem não tinha jogado nada, talvez ia ser legal pra caramba, entendeu? Mas pra mim eu fiquei assim, porra, cara, isso tá meio esquisito, mas... Eu continuei, o jogo tava me prendendo. Cara, até que chegou aquela primeira parte que os caras vão atrás de você e eles só vão embora quando toca o sino da igreja. Que você tá lá na vilinha e você viu assim, eu falei, caralho, parabéns pros caras. Por que não, quem? Por que o que acontece? Realmente, essa situação... Há muito tempo que eu não me senti assim no Resident Evil. Depois do 3 eu não me senti mais assim, acuado. Cara, naquela parte ali tu se sente acuado, que os caras estão te caçando. E se você, tipo assim, empurra o armário pra porta, os caras começam a bater pra jogar a porta no chão e tu fica assim, cara, esses filhos da puta vão me pegar. Aí você sobe, tu pula pra fora, né, no telhado, os caras botam a escada, os caras querem te matar de qualquer jeito. Você se sente assim, caralho, esses filhos da mãe vão me matar e não tem jeito. E quando toca o sino, tu fica assim, caralho. É, aí tu entende, é o que eu falo da questão. E aí que é intro do jogo, né? Tipo, toca o sino e já vem lá, Resident Evil 4. Nossa, isso é genial, cara. Aí que você vê essa questão do game design. O cara te falou assim, o cara chegou ali naqueles momentos iniciais e falou assim, ó, o que você vai experimentar é isso aqui. Então se prepara. Se você não gostou, desliga o videogame agora. Mas se você gostou, eu vou te oferecer isso aqui um pouquinho mais pra frente. É, que aí, o Resident Evil 4, ele foi mais pra um caminho de lidar com crowd, tipo, crowd control, assim, tipo, tu tem que lidar com manadas e manadas de zumbi, assim, sendo que tu é um Zé bosta ali. Tipo, tu vai entrar, tipo, ah, tu entrou lá dentro da casa, tu vai ter que se proteger, daí eventualmente vai ter que sair, daí tipo, tu vê que tem um maluco de motosserra, daí tu, caralho, o que eu vou fazer, cara? E eu ia falar, esse aí, gente, eu vou até falar mais, porque por mais que não seja o meu favorito, eu acho que foi o jogo que mais me tirou da minha zona de conforto. E eu ia falar que essa parte aí do caralho da Serra Elétrica, eu vou dizer pra vocês, cara, o guarda-bela aqui, se faz de durão, namora Graciane, o caralho, mas ó, eu fiquei chocado quando o cara vem e arranca a cabeça fora daquela serrada. Isso eu acho uma parada bacana, Deus. Você tá falando agora, cara, que ele tem várias finalizações assim, o cara arrancando sua cabeça. Tem uma que ele enfia na tua barriga, né? Ele fica com a serra na barriga e tal. Isso a gente falando assim, parece tipo assim, quem tá ouvindo, caralho, que crueldade do cacete. Mas no jogo ali ele faz o contexto. E essa da cabeça é porque, tipo assim, os jogos da época até hoje, os jogos eram mais, como eu posso dizer assim, eles são contidos. Acho que depois do PlayStation 2, assim, que a gente começou a ver um nível de violência, caralho, muito grande. Tipo, que a gente vê no Gears of War, o cara pegar a serra e cortar o locust no meio e tal. Era mais contido. E caralho, quando o cara vem e ele começa a serrar a tua cabeça, nos outros residentes, tipo assim, dava you die e acabou. Meu irmão, e a tua cabeça cai no chão. Eu larguei o controle do PS2, eu lembro disso, cara. Eu larguei o controle do PS2 e eu falei, o caralho, cara. Foi tomar uma água com sal, assim. É, eu parei, maluco. Eu falei assim, ficou lá aquela tela dele morto. Aí eu falei, cara, não acredito que isso aconteceu. Porra, mas esse é um esquema muito legal, que eu lembro isso que... é muito foda, pô. Tu vai pros esgotos do castelo, assim, e, tipo, tem uns insetos que jogam ácido. Se tu tiver com pouca vida, tipo, isso eu descobri depois, assim, de jogar umas 4 vezes o jogo, os insetos jogam ácido, tu dá pouca vida, tu derrete a cara, assim, daí iam cair no chão e mostra, tipo, a caveira, assim, com o globo ocular, assim, cara. Tipo, sim, cara, como eu falei, ele tem muita morte escabrosa. Então, os zumbizinho normal, se eles tiverem, sei lá, com um ancinho na mão, eles conseguem te matar com essa porra. Acho que uma vez, quando eu dei algum mole, não sei o que, eu tava com pouca vida, e um desses caras me matou enfiando, acho, um ancinho no meu peito, no meu pescoço, uma porra dessa, assim. Ele tem vários tipos de morte sequenciadas, fazer um efeito especial, tipo, pra você morrer. Você só simplesmente caiu e o die. Ele tem muito nessa questão gráfica também, né, cara? Ele é... Pra mim, ele, em questão do Resident Evil, ele é o mais, como eu posso botar, vou falar brutal. Sólido. Brutal? Não, sólido. Não, brutal não. Brutal, acho que, cara, a questão de brutalidade pra mim é relativa, principalmente no PlayStation 2. Como o Belo falou, cara, tem muito jogo violento na porra do console. É, mas eu, tipo, tô falando a questão de cenário, gráfico. Ele realmente ele é o mais escuro da série, mas ainda assim ele é o melhor desenhado, assim, na minha opinião. Ele é bem feito, ele é bem fechado com toda essa questão. Você vê que ele tem uma aura diferente, assim, comparado com É o que a galera na época, os puristas, né? Isso que eu falo. Não, cara, se você gosta de algo, você também não pode ser também... Ah, não pode ser travado a mudanças. Isso é normal, cara, da vida. Vai ocorrer. E essa mudança aí do Resident Evil, cara, tem que agradecer aquela parada assim. Tem jogos que trazem mudanças que vão além da série. Pô, a mudança que ele trouxe foi além da série. E é uma mudança boa pra caralho, cara. Hoje em dia eu não sei como é que tá, porque a gente experimentou controles melhores e talvez a gente não sinta tanto prazer, mas talvez até o desgraça que tava nessa onda de jogar o Resident Evil juntos, né? Mas quando eu joguei na época, Resident Evil, pô, o controle, ele me respondia bem, cara. O controle era muito, muito cara, preciso. Tanto é que eu matei o vendedor, né, cara? Sem querer, eu não sei se vocês fizeram isso. Mas quando eu vi o vendedor, a primeira vez eu não sabia, eu já tava tudo... É tão doido nesse mundo aí do Resident Evil de não ter zumbi. Quando eu vi ele com aquele jaquetão parado na esquina, tipo o negão do WhatsApp. Porra, eu tava com a 12 na mão, meu irmão. A primeira coisa que eu fiz, ele... Não sei o que, pá, bota tirão. Aí ele faz um barulhinho lá. Aí eu, caralho, cara, eu fiz merda. Não era pra matar esse cara. Ele morre? Ele morre, cara. Não, mas tipo assim, no ponto depois que você mata ele, eu acho que ele não volta. Ele só volta nos outros, né? Não é eu isso? Acho que é no... Depende da dificuldade. Eu acho que no easy, normal, ele não volta. Daí no profissional, se tu matar ele naquela área, ele não aparece mais. É estranho, Bel, porque ele já chegava, porque, pô, meu, cara, tipo aquele tio na rua, que vocês crianças não devem chegar perto. Não, camarada. Porra, chega aqui, chega aqui que eu tenho umas paradas maneiras pra você. Porra, vou... É, porque eu acho que a primeira vez que você vê ele, você tá dentro de uma casa, aí você vê, tipo assim... Não é na caverna, não, cara? Eu acho que é na caverna. É, na caverna. Não, cara, tem uma cutscene. Tem uma cutscene. É, tem a cutscene. Ele passa por detrás da janela. Ah, é? Ele passa da... Ah, isso. Aí quando ele passou por detrás da janela, eu já fui inventário, me armei, recarreguei tudo que eu tinha. Eu falei, fudeu, boss fight. Falei, vou me preparar que o negócio bicho é errado, não sei o quê. Meu irmão, quando eu vi ele lá fora, eu não deixei nem ele falar, eu não cheguei nem perto. Eu, pau, pau, pau. Aí ele caiu no chão, falei, cara, o cara não fez nada. Eu falei, cinco. Vambora, porra, eu quero esmurrar a pedra aí pra... Pô, fala só um pouquinho mais o 4, cara, que pra mim... Fala, melhor jogo. Provavelmente um dos meus jogos favoritos, cara. Eu lembro que eu jogava Resident Evil 4 no PC, eu era viciadão, cara. Eu lembro de jogo, tipo, zerar no profissional, fazer todas as fases no mercenário certo, zerar tudo certinho. Eu lembro que uns dois anos sem jogar o jogo, eu tinha no PlayStation 2, o meu primo, assim, eu, cara, eu vou jogar um pouquinho. Eu fui lá no mercenário, cara, o mercenário já conseguia, tipo, a pontuação quase máxima, assim. E, tipo, caralho, pra mim, viciado. Cara, o jogo já me acostumei demais com ele. Eu joguei ele esses dias até, junto com um amigo meu, que também era mega fã. Cara, a gente jogou tipo, tudo certinho, a gente lembrava das paradas, tipo, ele não é difícil, assim, no normal ele não é difícil, só tu saber o que tu fazer, tipo, dá tiro no joelho pra tu gastar menos munição, usar bem a faca, os quick time event também, eu lembrava que era difícil pra caralho, aí, porra, sim, foi um molezinho, não sei se eles diminuíram nessa versão HD da Steam, mas, era sacanagem, eu lembro, tipo, tá andando assim, porra, tem um símbolo aqui, meio que te indicando numa caveira, o cacete, daí, porra, que porra é essa? Daí tu vai descendo, aí os caras jogam uma pedra, e diz, caralho, o que que eu faço? Daí tu vê que aparece aquele tiro, assim, daí tu fica lá, daí tu vai, tem um L2, L2, aí tu, caralho, tem que apertar, quando ele, pô, a pedra te mata, caralho, cara, velho. Isso eu acho que é uma parada foda, desse que eu fiquei, pô, tu tem o God of War, ou creio eu, o pai do Quick Time Event, só que o God of War, quando entrava o Quick Time Event, você tinha ainda aquele tempo pra tu ver de reação, né? Pô, o botão é esse, aí tu aperta e começa você lá brigar. O Resident Evil não, bicho. Tá rolando ação, foda-se. Esse botão é esse aí, você não apertou. Pô, aperta pra... Aperta, aí, tipo, quando tu aperta, aí acabou, acabou. Caralho, meu Deus. Caralho, o que que tá... É, vários... E, tipo, é muito na cara, bicho. Eu acho okay. Muito bizarro isso. Ok, eu acho que o God of War, ele fez, pode-se dizer assim, é a gourmetização do Kicktime Event. Eu acho que quem começou mesmo foi o Shenmue, se não me engano. É verdade, eu não joguei, cara. Acho que, sei lá, só japonês jogou Dreamcast, então, porra. Sacanagem. Não, mas, tipo, voltando pro quadro. Cara, eu lembro que na época... meus amigos depois compraram PlayStation 2 e tipo, eles estavam com... Não, eles não compraram, eles tinham comprado uma revista só pra ver os jogos, cara. Tinha um review do 4 e, cara, parecia o jogo mais sensacional. Eu lembro que a gente foi na casa de um primo deles e, cara, ele tinha o jogo velho, tipo... além de eu já ter medo de Resident Evil vindo do PlayStation 1, cara, eu vi aquilo, tipo, era muito... Tipo, o gráfico era muito foda, tipo, a reação era, tipo, do personagem. Tipo, tu tá numa parte do jogo de noite, assim, daí tu vê que tem uns caras com os olhos brilhando. Aí, pô, vou atirar na cabeça dele. Daí explode a cabeça dele, daí vem um bicho novo, assim. Nossa, essa parte é muito foda, em que ele acorda desmaiado, né, desmaia. Aí ele acorda e quando tu vai, tu já tá no... desses novos inimigos. Falando em inimigo do Resident Evil, esse 4 trouxe essa questão também de inimigos diferentes, né, cara? Trouxe o bigodudo lá, fodão, que depois vira... Cara, isso é muito ridículo, né, cara? Um cara gigantesco, ele vira aquela, tipo, aquela aranhazinha. Ele é... Porra, eu vou te falar que ele é um chefe fraco, cara. Eu não tive muita dificuldade de derrotar ele. Assim, é, eu achei que ele também... Caralho, fala isso. Eu joguei esses dias com meu amigo. A gente se fudeu demais, né? Que a gente pensou que ele era fácil. Cara, a gente tomou no cu porque tem que levar muito tiro naquela barriga pra despedaçar. Ah, sei lá, cara. Eu consegui... Acho que eu já tava aprimorado. Eu lembro de ter matado ele de boa. Eu vou te dizer que nessa questão de chefe que me impacta logo o primeiro chefe, né, cara? Pô, tu tá naquele barquinho... Ah, aí, sim. Essa parte é muito bacana. Porque se ficar perto da costa, assim, e ficar olhando um tempo, ele vem e te come. É. Tipo, tu tá lá olhando. Pô, sério? Tem um negócio no mar, assim, quando vem. Tu tem que fugir. Eu sabia, cara. Você tá muito bem, assim, com bastante. Caralho, quando tu vai ver, pá, porra de uma baleia. Caralho, o chefe foi uma baleia, cara. Como assim? Porra, a luta contra ele é tem que tirar um arpão, né, cara? Tem que tirar um arpão, muito... jogar nele. Nossa, é muito, é muito maneiro, cara. Muito maneiro. Ele, de falar, cara, até o mini Napoleão lá, aquele pequenininho. Cara, mini, isso que mini é bom Napoleão do jogo. Ele também tem um senso de humor muito foda, né? Tipo, tem esse Napoleão tipo, parece um castelo do nada, tipo um anão enchendo o saco, falando com voz fina, né? E tem uma parte que ele... ele dá umas... fala alguma coisa pro Leon, daí ele vai mexer a mão assim, o Leon tá com a faca, né, daí tipo, porra, parece que você, tipo, a faca na mão do anão, né, daí tipo, o Leon dá uma zoada, pô, parece que você precisa de uma mãozinha, não sei o que, cara. Pô, o jogo, ele é cheio dessas idiotices, assim, pra ele parece só... um filme, cara. Ele tipo, parece tipo um Evil Dead, sabe, sim. Pra meio terror, mas também tem uma zoeirinha, assim, cara. Não, ele tem as referências, pô, o próprio cara da Motosserra, o Massacre da Serra Elétrica, ele tem essas coisas, ele é um jogo... Cara, eu acho que o legal do Resident Evil 4 é isso. Primeiro, ele não é preso mais na questão do zumbi, porque, cara, o que acontece... O que eu acho até uma bola fora da cara. Cara, a questão dos zumbis, Umbrella e o caralho, já foi resolvida no 1, 2 e 3, cara. Acabou ali, não tem mais nada. Você tem até aqueles epílogos e tal, mas aquilo ali é coisa de personagem. Agora a parada em si... Fechou ali no terceiro jogo da série. É, que o negócio que a Umbrella, eu acho que acaba oficialmente no 3. No 3, daí, mas ainda existem essa ameaça de, tipo, como é que é, arma biológica, daí tem outros vírus, outra coisa. E no caso do 4, ele é um parasita. É um parasita achado no México lá, que ele entra no pessoal, não lembro direito, Las Plagas que chama. Daí tem esse culto do castelo lá que taca essas Las Plagas no povo e domina a mente dele, daí fica tipo gado assim. Sim, mas aí é que tá o desgraça. Ele não tá totalmente... Ele tem como fator de prejudicial a Umbrella. Mas não é a Umbrella que tá totalmente por trás daquilo, é um plano do Wesker ou coisa do tipo. Então acho isso. Tipo, ele primeiro já é bom por isso. Você já pode começar jogando a série por ele de boa. Pode jogar isolado ou não. E, cara, tudo que é construído nele, cara, é muito bem feito. Eu não vou dizer você babaca e dizer, cara, é no nível Metal Gear... Esse cara é algo muito próximo. Tem coisa que só tem naquele jogo. Que eu li um review na IGM, na época que a EGM tinha revista aqui no Brasil, que o cara, tipo, ele fez o review do jogo dele. Cara, eu fiquei chato depois de jogar Metal Gear com nível de detalhe, mas esse jogo supre isso, que ele tem muito detalhe. Ele tem essas coisas. Tipo, não, você vai lá e uma coisa aconteceu, algum efeito, e tinha essa porra no Metal Gear. Tinha o cachorro, resgatar o cachorro no início, depois ele te ajuda, né? Sim. Pô, isso é maneiraço. O quê? Tem como deixar ele lá? Tem. Cara, que sacanagem, bicho. Pô, ninguém vai salvar o cachorro. É foda, não merece morrer, né? Acho que o pessoal de speedrun não salva, não, hein? Caralho, vocês são uns monstros. Ah, não vale. Não vale. Pô, é um jogão foda. Te falar assim, questão de comparações, eu não gosto muito de fazer isso. Mas ele, pra mim, foi uma mudança melhor. Apesar de eu gostar muito desse jogo que eu vou falar agora. Mas ele foi uma mudança melhor de Resident Evil, o estilo antigo, pro 4. Do que o Metal Gear para o Metal Gear 5. Porque o Metal Gear 5 teve N, tipo assim, problemas. Metal Gear 5 não é um jogo ruim, já tô falando logo. Não é um jogo ruim. Mas eu acho que a mudança do 3 pro 4 foi mais redonda, entendeu? Até porque não tinha... Eu só não tô entendendo, Belo, que essa comparação que eu tô comparando ele é o Metal Gear 2, que é só Live 2, cara, que é do console. Ah, não, mas eu tô falando só na questão de... Acho que de troca de formato, porque no 5 você já tem uma liberdade maior. Mas aí tá, mas você já vai tendo uma preparação lá pelo 3, cara. O 3 ele já é meio diferente, assim. O 4 eu não sei como é que eu não joguei, mas ele é totalmente fora do padrão. Mas vamos lá, vamos falar do elefante branco na sala. Esse jogo que o Belo adora, Resident Evil 5 e o Boy Billy da Pedra. Eu joguei o 5, joguei um pouquinho assim. Ah, o 5 também. Como era... Cara, o 5 eu joguei demais, velho. Aquele caso que eu comprei o jogo, eu não tinha nada pra jogar, eu joguei pra caralho, cara. Então, eu vou saber. O 5 é aquele que vocês falam que o multiplayer conta. É, que o que conta é tu jogar pra 2, porque jogar pra 1, a IA é a coisa mais imbecil do planeta, cara, e morre fácil, cara. E o que o. É, não, ia te falar, e o que o desgraça tá falando. Ele, você jogando sozinho e você jogando pra 2. São jogos diferentes, cara. Por mais que seja coisa... Cara, você jogando para dois, o game fica muito divertido, cara. Fica muito bom. Não, dá, cara, caralho, não, eu aumento. Não, cara, não. Aí ele fica, torna cara. Ele melhor, cara. Não torna ele melhor. Não, que claro, é, não. Legal, mas é tipo aquele negócio... Cara. Ele é feito para tu jogar para dois, mas tipo, o jogo tem bastante coisa fraca, assim. Tipo, de boss, de... É que ele tenta isso, muito copiar o 4, cara. Esse que é o problema. Aí sim. Ele tenta copiar o 4 assim, quase, acho que 90%, início, cara, né, cara? Inclusive igual, a cara. Questão do cara da serra elétrica. Sim, sim. E dessa vez que ele falava da violência que mostra, tipo, o Leon tendo a cabeça cortada, no 5 eles cortam, depois mostram a parte de cima. O jogo, tipo, quis ser um pouco mais leve, assim. É, vou te dizer que eu senti falta disso, hein? Quando eu morri com a serra elétrica, eu tava esperando minha cabeça rolar pela escada e não aconteceu. Eu tava até preocupado, porque eu tava com o meu primo mais novo jogando, né? Quando o cara meteu a serra elétrica, eu falei, caralho, fudeu, mané, esse moleque vai ver essa porra e vai ficar chocado e vai sair daqui com a perna tremendo. Aí caiu no chão e, tipo assim, hoje em dia já é diferente isso, né? Da época que eu joguei o 4. Ele... Ah, primo, é só isso que acontece? Eu falei, cara, vamos continuar jogando. Aí eu caguei. Mas não acontece, eles cortaram essa coisa. Cortar, cara, era uma parada maneira, era chocante, né? Mas era legal, né? Mas enfim, Resident Evil 5, eu acho que é isso, cara. Que ele se torna mais divertido. É o verdadeiro Resident Evil pra jogar em multiplayer. Tem como você jogar, vai ser só o Chris e a Sheva lá. Como você jogar 4 pessoas, enfim, num tamanho maior. Mas você jogando em 2 ali, mesmo tela dividida, tu não precisa nem ser o maior player de Resident Evil do mundo, que o jogo fica muito divertido. Pô, eu com meu primo, várias vezes eu fiz assim, cara, vai na frente, eu vou ficar com a Sheva aqui com a sniper e vou te dar um suporte. Aí ia lá na frente, ele, não, eu gosto de dar porrada, então vai na frente, tu gosta de dar porrada, cara, eu fico aqui. E eu dava um tiro nos caras, limpava o caminho pra ele e tal, eu achei bem divertido, eu me diverti mais nele do que eu imaginava que ia gostar. É que eu acho que, na verdade, qualquer jogo jogando a dois, assim, que não seja, tipo, um jogo quebrado, assim, idiota, tipo, Battletoads, que tu joga pra dois é um inferno, tipo, fica bom. Isso, exatamente. Multiplayer melhora todos os jogos. É, essa ideia, tipo agora falando do contexto do 5, né? Do 5, eles tiveram, tipo, a ideia de fazer esse multiplayer aí, que eu acho que era uma coisa que tinha, desde o início do Resident Evil, que tu pega, tipo, tu pode escolher ou jogar com a Jill ou com o Chris, que é um modo de dificuldade normal ou difícil. O Chris ele é um cara que resiste mais porrada, mas ele tem menos inventário e ele precisa de ajuda da Rebecca. É meio que sempre teve essa ideia de cooperação, assim, que era uma coisa que remete a outro jogo do Shinji Mikami, que é o Goof Troop. Depois cara, eles... caiu. De graça, tu tá... Minha bunda caiu no chão agora, hein, cara. Eita! Porque eu não sabia que era do Shinji Mikami, não, cara, esse jogo. Sim, sim, ele trabalhou, tipo, como é, o game designer desse jogo, do Aladdin do Super Nintendo também, ele é o game designer da parada. Acho que até é diretor, isso. Não sei. Caralho, cara. Porra, agora, ó, meu mundo caiu, hein, cara. Pode tocar a música da Sandy, meu mundo caiu. É, falando do Shinji Mikami, foi no 5 que, tipo... Deu aquela merda com a Capcom, que quebrou o Clover Studios, que era o Shinji Mikami que fazia parte. Daí ele saiu de lá, e o 5 já não é mais com ele. O 4 foi o jogo da série com o cara lá. Até o que, trazendo à tona, né? Que nem a gente tava falando da questão do Metal Gear 5, né? Porque você vê que no Metal Gear 5, quando você vai jogando, você vê que teve aquelas partes que parece que quem joga Metal Gear vê, caralho, parece que o Kojima tava meio em off nessa parte aqui. No 5 também você sente. Tanto é por isso que ele. Não que o Mikami não tivesse tido essa ideia antes, mas eu acho que é um bom motivo pro 5 praticamente ser uma cópia. Não do descarada, 4. Mas é do 4, porque é que, tipo, os caras não tinham o que fazer, não tinham uma ideia direito. Mas, tipo, essa ideia de cooperação também, eu esqueci de mencionar que o Zero, que é um Resident Evil que eu acho que ninguém jogou aqui, que é prequel do Resident Evil 1, que tu joga com a Rebecca e com o Billy, ele também é, teoricamente é pra dois, só que tu só pode jogar com um personagem, né? Tipo, tu controla ou a Rebecca ou o Billy, que são, é tipo, a mina mais fraquinha e o cara mais porradeiro, e... E daí eles tiveram finalmente a ideia genial de fazer um jogo que dá pra jogar pra dois, né? Mas não tem mais o. Como é que é? O efeito de terror, assim. Tipo, não é mais um survival horror pra dois. Por mais que tenha multi 2 de Resident Evil 5, assim, pra controlar, não tem muito medo no jogo. Uma ameaça grande, assim. É, tu tá jogando pra dois, cara. É raro ter um jogo que vai te assustar quando tu tá junto com alguém. Até filme, cara. Vai assistir um filme junto com alguém. Além da sua namorada que vai gritar de qualquer coisa. Então, pô, não. Tu tem mais medo do grito dela do que do jogo do filme em si, né, cara? É, foda. Eu acho que, tipo, a de graça falou tudo. Eu acho que Resident Evil 5 é isso aí, gente. Não tem mais o que, tipo, dizer. Tu acha que tem alguma curiosidade, maneira? Só dar um contexto de história aqui, daí, aquele bichinho do 4, depois fizeram uma... Eu não sei, eu vou falar merda com certeza aqui, mas ele tem um efeito, não sei se é, tipo, um parasita feito em laboratório, que no Resident Evil 4 tinha a Ada, e a Ada era, tipo, espia tripla lá, que tava, tipo, fazendo um trabalho pro Wesker, né? Daí ela, teoricamente, traz o bagulho pro Wesker, daí gera o Ouroboros, que é quase a mesma coisa do que as plagas do 4. Daí tá dando essa treta aí na África, que tem uma nova... É a nova Stars, que é a BSAA, que em vez de só ser em Raccoon City, isso aí é tipo uma força especial global pra deter arma biológica. Daí eles vão lá, daí dá uma treta, o Chris, que ele faz parte dessa parada. E antes disso, o jogo mostra um contexto que o Chris teve um confronto com o Wesker num outro lugar, que inclusive é uma DLC do jogo, onde a Jill morre. Daí... A Jill morre no quer dizer, a Jill, entre essas, morre, né? Que daí, torcinho, tu vai jogar, ele tá lá, o Chris, morre, Chris da depressão, né? Não sei o que, cadê a Jill, velho? Malhou pra caralho, né? Nossa, né? Tipo, o Chris era um magrelão, assim, tipo, meio gordinho, daí quando chega no 5, o cara mandou o burro ali, né, velho? É, a maior desculpa, não, se eu não me engano, eles usaram essa porra da morte dele ter perdido pro Wesker pra malhar. Mas ele já tava gigante no DLC, então... Já tava gigante? Ah, cara, então pô, aí é foda, hein, cara? Quer ficar grandão, né, cara? Tem que tocar o quê? Ficar grandão lá. Daí dá aquela treta, daí ele descobre que o Wesker tá lá, ele tem aquela treta com o Wesker desde o primeiro jogo, que... A história do primeiro jogo, por mais que tu possa jogar com a Jill e o Chris, ela é meio entrelaçada os dois, não tem tipo um verdadeiro, assim, mas a rixa que o Wesker tem é mais com o Chris do que com a Jill, né? Daí no fim, daí do Code Verônica também, tem o Wesker, ele aparece na parte da mansão, que tu controla o Chris também, e daí tu descobre que na verdade a Jill não morreu, ela virou, tipo, ela foi, como é que se diz, brainwashed, de lavagem cerebral nela, ela virou tipo um minion do Wesker, daí tu vai lá, resgata ela, cara, isso que é o problema do 5, ele é muito... Ele se leva a sério demais, ele é mais idiota que o 4. Tu chega na África... Pô, muito mais, cara. Tu mata, tipo, um monte de bicho lá, tipo, zumbi. Daí tu vai, tu meio que uma área florestal, daí tem os índios zumbis. Caralho! Daí, tipo, eu de graça, tu não falou do melhor. É de, claro, a parte da pedra já virou até. Como fala, não, mas a pedra é final. Não, é no 6, pô, a pedra. Não, a pedra é no 5. A pedra é no 5. Não, e antes disso, no começo tem os zumbis. Os zumbis não são zumbis, né? São, eles dizem que as pessoas tentam empurrar isso pela goela da gente. Mas tem os zumbis motoqueiros, cara. Caralho! Os zumbis. Ai, cara! Caralho, quando eu vi isso, mano, de moto, cara, cadeira, pega fogo na cabeça. Quem? Sem sacanagem nenhuma. Eles são, tipo assim, a parte até melhor do que o filme do Motoqueiro Fantasma. É maior motoqueiro fantasma do que o filme. Mas, tipo assim, eles com as correntes assim, eles te batem. Até a parte do Kick Time Event. É, sim, aí eles te batem com a corrente e a Sheba tem que. Cara, essa parte é massa velha pra caralho, né, cara? Mas é engraçado que ele dá um tiro certinho na corrente, que tá caralho. Essa parte é muito louca, cara. Essa parte é muito louca. Resident Evil 5 é cheio desses momentos, assim. É, não, daí, tipo, ele acaba essa parte aí, deles, eu acho que eles sobem numa, tipo, num carro militar, assim, daí tu sai, tem que sair pelo, tipo, uma, como é que é, a savana, dando tiro em um monte de zumbi em caminhão e moto. Mad Max, tu... né, cara? É muito porra. É Mad Max, depois tu enfrenta um... É que o mesmo chefe do quadro é aquele... cara gigante, parece o Senhor dos Anéis. Daí, do nada, tu entra nesses templos, tipo, nos índios ali, tipo, na terra de índio, que tem os índios zumbi, tem peixe zumbi, tem jacaré lá. Depois tu vai pros templos, tipo, uns templos azteca no meio da África, velho. Os caras... Meu Deus, sol lá. Cara, é muita loucura, velho. Podcast de geografia já, né? É, pô, fumado essa porra, hein, cara. É, daí, tipo, tu passa desse templo, daí eu acho que tu vai pro quê? Pro... acho que um navio ou um laboratório. Não, um laboratório. Depois tu vai pra um navio e daí desse navio é a parte final que... daí tu enfrenta o Wesker lá numa base, daí tu entra num avião, daí vocês caem no vulcão. Base não, essa base não é no vulcão? Não, daí já é demais, né, cara? Pô, é, cara, então, porra, você tem que empurrar essa porra dessa pedra pra quê mesmo, então? Não, seguinte, daí tu entra lá na base do Wesker, daí tu enfrenta ele, o Wesker tá mó Matrix nesse jogo, né, que agora ele injetou um vírus nele, que agora ele fica boladão, ele se veste de preto, né? Ele deve ter visto Matrix em 2009 lá e daí, caralho, que foda. Sobretudo, cara, no calor? É, sobretudo no calor, de óculos escuros. Cabelo da noite, pra trás, né? Esquece do cabelo pra trás, marca registrada. Sim, ali, sim. Né? Tipo, o cara de óculos escuros no meio da noite, né? O cara é fodão, né? Tipo, derrota ele nesse início aí, tu cai, tipo, num avião, que esse avião vai cair no vulcão, e no vulcão ele já fica todo fodido, assim, com o braço gigantão. E essa parte é um saco, né? Tipo, não sei se o Belo zerou, mas, tipo, cara, é um porre gigante essa parte do vulcão, velho. Não, ainda não cheguei nesse momento, não. Vou zerar com meu primo e vou ver. Ou cara, não, né? Esse que é pra mim o problema do Resident Evil 5. Ele copia demais o 4, mas ele não consegue ser tão legal assim. Tipo, as boss fights dele são umas bosta, cara. Puta, cara, isso que eu ia te falar. Essa do gigante, né? Esse personagem gigante que aparece no 4, que eu acho essa luta maneiraça, apesar de você ter que ficar com a faquinha milhões de anos, né? Acertando lá o bicho. Pô, a luta é maneira, por ser aquela questão de tamanho e tal. Nossa, eles tiraram a graça disso no 5, assim, de um jeito broxante, cara. Quando eu vi o bicho, eu até me animei, mas aí quando você vê que tu tem que pegar, tipo, aquelas torretas, né, de... aquelas metralhadoras que ficam em cima do carro. É, a parte que tu tá no... indo pela savana, assim, daí tu tem o carrinho que tem a metralhadora. Nossa, aqui. Infinita, né? O Resident Evil 5, ele não é um jogo horrível, tá longe disso. Mas, tipo assim, ele é muito aquém. Ele, pra mim, não é o pior, entendeu? Pra mim, é ainda o pior, por mais que tenha gente que gosta de tudo, o Andrei também gosta, é o 6, cara. Cara, ele te deixa com gostinho de, tipo assim, pô, podia ser melhor. Faz todo sentido por essa questão do Mikami, cara, ter saído da Capcom e ter acontecido isso. É o que acontece também, toda hora eu toco nesse assunto, mas é o que acontece com o Metal Gear 5, que você fica aquele gostinho assim, pô, podia ter sido melhor, mas aí quando você vai ver o por trás da história, tu vê que tinha aquela questão. Ah, não, mas o caso do Resident Evil 5, ele já tinha saído, né, do Kojima, é tipo a Konami, tipo, o cara quis gastar dinheiro demais, aí parecia que ia dar certo. E a Konami, ah não, foda-se, vamos cancelar essas paradas aí, termina logo esse jogo e foda-se pra você. então é um pouco diferente, mas enfim, o 5 acho que é uma parada assim, aquele prato de comida que você come que é legal, mas tu sente assim, pô, podia ser melhor, podia ter mais um pouquinho de sal, podia ser mais temperado, pá. Você tá tentando se convencer, cara. Eu sinto na sua voz. O bagulho não virou o caos que ficou no Resident Evil 6. Que o problema do 6 foi o marketing, cara. O marketing era tipo, meu Deus, temos 3 campanhas agora. Sim, uma campanha baseada nos antigos, no 4 e no 5, nova. E tipo, caralho, velho, isso vai ser foda, não sei o que lá. Back to Roots, não sei o que. Daí a gente vai jogar. É uma puta de uma bagunça. Que é divertida, pelo menos. Tá, mas aí que tá o desgraça, que louvaram tanto e santificaram o multiplayer do 5. No 6, a questão do multiplayer, ele também não funciona, ele não dá a melhorada no negócio. Eu não tiver a oportunidade. Cara, o bom do 5, do 6, que ele tem uma jogabilidade muito boa. Porque, tipo, cara, é mais efetivo tu ir na porrada do que no tiro. Tipo, tu dá um tiro no pé do zumbi, daí o zumbi fica meio atordoado, tu dá um golpe, daí ele tá no chão, tu dá outro golpe, cara. É tipo, é quase. Os caras lutam wrestling, eles lutam judô, cacete, cara. O zumbi, isso que é legal do jogo. Pô, é jogabilidade divertida. Mas, cara, o problema é que tem muita coisa bagunçada e parece que os caras estavam perdidos. Seria, tipo, agradar todo mundo, acabou agradando poucos, cara. Mas a jogabilidade é muito. Tipo, os controles assim são bem bons pra um jogo de ação, assim. Mas o jogo é muito bagunçado, tipo, tem bastante quick time event, tipo, idiota, a história é muito ridícula. Cara, a história. Eu nem quero entrar em detalhes, cara, porque. Não entra. Eu quero ver você. Seguinte. Olha só, eu vou dar um resumo básico que eu nem quis ir atrás de muita coisa que eu lembro de ter lido faz muito tempo atrás. E eu, caralho, que coisa. Não, mas tu não zerou? Eu zerei as três campanhas, só que, tipo, eu zerei de novo, só que eu pulei as cutscenes, né? Tipo, foda-se. Eu joguei junto com os amigos meus daí, tipo, vamos ver cutscene, caralho, né? Vamos jogar o jogo. Caralho, de graça ganhou. Assim, quando ele acabou de jogar essa porra, ele ganhou um troféu mó, cara. Ele platinou, tipo assim, Eu não platinei, eu joguei, acho que o quê? Eu joguei junto com o meu cunhado uma vez, a gente pulou as cutscenes, e depois joguei com meu amigo meu, a gente pulou as cutscenes também. Daí, só que a gente não completou a campanha da Ada. Que o problema da campanha da Ada é o seguinte: ela não é feita pra dois, mas eles forçam pra dois, porque tem a Ada e tem o Agent, que, tipo, é um agente que vai junto com ela. E, tipo, é um personagem que não tem voz, ele não tem nada, ele só tá junto com ela. Ele é o genérico, né, cara? Ele é o genérico. E o seguinte, a Ada, ela tem aquele grappling hook dela, que ela pode jogar pra lá e pra cá e se puxar, né? Uhum. E, tipo, esse cara não tem, daí, tipo, eu quero avançar pra próxima área, daí tá o segundo player lá, tipo, porra, cara, avança aí, porque ele não pode avançar, só ela pode avançar. É muito estúpido, velho. Mas a campanha da Ada, eu não cheguei a terminar ainda, mas ela tem, tipo, uns puzzles, uns negocinhos assim a mais, que é bacaninha até. O jogo, tipo, não é tudo de jogar fora, assim, mas ele é, tem, tipo, umas coisas muito idiotas, cara, tipo, pensando, caralho, eles gastaram tanto dinheiro numa coisa tão estúpida assim, velho. Não, e esse jogo aí é um jogo que você, tipo, assim, eu não vi na época, porque o marketing foi muito bom, cara. O marketing me comprou, tipo, assim, propaganda é a alma do negócio, meu, porque o marketing conseguiu me comprar, assim, deixar cego pra tudo que tava de lado. O jogo tava sendo feito por três partes diferentes da Capcom, se não me engano. Cada uma em um canto. Então, eu não sei se cada um tava fazendo uma campanha ou se cada um tava fazendo uma parte do jogo. Me corrijam aí se eu tiver errado. Mas elas estavam fazendo, tipo assim, é como se a parte do Leon tivesse aqui com a gente, a parte do Chris tivesse com os Lamentáveis e a parte lá do filho lá do Ash, que, tipo assim, foda-se ele no Resident Evil, né? Esse cara nem vai ser nada daqui pra frente. Ele tá lá com o Quickcast, entendeu? Aí tivesse com cada um. E no final a gente pega assim, ó, cara, o que tu fez? Então, independente de eu ter feito a minha campanha boa e os outros dois tiverem feito merda, vai juntar tudo no final, vai ficar aquele bololô. É, e foi isso. O negócio é isso, cara. Tipo, mas o problema é que as campanhas, eu acho que nenhuma delas é muito, tipo assim, que tu pode dizer, porra, que campanha foda, cara. Tipo, é só, tipo... Só não, começo, é legal. Cara. Tipo, a do Leon começa meio estranha, mas vai ficando boa. Tu achou, cara? Eu achei que a do Leon começou melhor, cara. Ela é estranha, assim, tipo, tá lá na Casa Branca, assim, ela pode ser meio estranha de início, e tu vai passando lá pela cidade, que eu nem lembro o nome da cidade. Ela vai ficando estranha, tu vai pra uns, tipo, uma igreja, e dentro da igreja tem, tipo, umas cavernas, assim, o cacete, onde tinha uma base, uma família do vilão do jogo. Daí tu vai descobrindo umas coisas, aí tem, tipo, tem o Leon e a Helena, né, que é a outra personagem do jogo, que provavelmente nunca mais vai aparecer na série, que já virou, tipo, meio que um bagulho da série que sempre vai ter um personagem que nunca vai voltar, né, desde o Resident Evil 3. Daí tem lá a irmã dela, que ela levou uma infecção zumbi, ela é um chefe, ela, tipo, cara, vê, eu até vou passar a imagem pra vocês depois, que é, tipo, ela é uma zumbi que tá meio nua, cara, ela, tipo, é uma mulher nua, assim, zumbi, que é daí do nada, assim, uns tentáculos, cara, e é muito idiota. Aí tu acaba indo lá pra, eu acho que é Hong Kong, cara, que lá que tem a treta pra resolver aqui com um cara, que parece que a história é que clonaram, tinha uma menina e transformaram ela na Ada porque o cara tinha paixão na Ada. Daí, tem umas coisas muito idiotas, assim, daí... Cara, eu não quero nem explicar essa história, que eu acho muito... Não, perde tempo com isso não, cara, não, perde, não, perde, não, perde, não, vamos... Vambora, tem mais alguma coisa pra se lamentar do Resident Evil 6 ou não? Pô, pra se lamentar, eu acho que tem várias, mas eu acho que não vale nem a pena. É um jogo que, tipo assim, se você puder... Eu falo isso, tem gente que gosta pra caralho desse jogo, eu vejo que o Desgraça gosta um pouquinho e tal. Fala, pode falar, Desgraça. É equilibrado, né? Tipo, pô, ele tem umas paradas boas, assim, mas no geral ele tem bastante defeito, cara. É, tipo, ele é um nota... Ele é um nota 6, 5, assim. É, eu não acho ele uma boa porta de entrada. Eu acho legal tu jogar ele depois de tu jogar outra coisa, entendeu? E no meu ranking, assim, meu ranking belo de Resident Evil, pra mim, realmente, ele fica em último, não só por eu ter me frustrado, mas porque eu acho ele um game bem fraco mesmo. Como o Desgraça falou, isso seria um nota 5 pra mim. Eu acho ele bem fraco. Ele entraria muito abaixo. Talvez eu daria 6 a 7 pro 5. E pra ele eu dou 5, 4,5, porque, cara, o jogo é muito... Ele tem uns bugs loucos, né, que a gente já até comentou aqui no podcast e tal, mas eu acho que é um jogo que a gente não tem nem que perder muito tempo. Aí, vamos lá. Minha opinião sobre o 7. Eu, pelo que já foi mostrado, assim, não só nos trailers, mas no gameplay do jogo em si, eu tenho até ele na Steam, cara, mas eu vou falar pra vocês que eu não consegui nem jogar ainda, é tanta coisa pra fazer que eu não consegui jogar ainda, mas pelo pouquinho, assim, que eu vi dele, cara, vai ser um bom jogo. Eu não sei se ele vai se segurar esse clima todo que tem aí no começo dele até o final, mas pelo menos o início do jogo, assim, pô, ele conseguiu criar uma parada muito legal que é um mistério essa porra desse dedo de manequim por um tempo, né? Eu fico, caralho, o dedo de manequim, cara, não sei o que a gente vai fazer, não sei o que lá, é pra que isso? É pra enfiar no cu, é pra enfiar não sei aonde, não sei o que eu vou fazer. E ninguém sabe o que é pra fazer, entendeu? No final, o dedo de manequim é pra virar pendrive, pra você poder botar na caixa alto-falante lá da edição de colecionador. Mas, tipo, conseguiu gerar essa coisa que é maneiro, conseguiu... O Resident Evil, eu acho legal dele disso, dele conseguir criar esse bafafá que nem o 2 fazia, que nem o 4 fez, que nem o 5 fez, que nem o 6 fez, por mais de ter sido... ruim pra mim, eu considero um game ruim. Na época, antes dele lançar de tudo, a gente só falava disso, entendeu? Era um jogo que chamava muita atenção, e é maneiro. E eu acho legal da Capcom, ela tipo assim, ó, esse jeito que a gente tá fazendo não tá legal, a gente precisa voltar um pouco à origem de terror da série, que é isso aí, você vendo o gameplay, você não precisa nem jogar, você vendo o gameplay, tem uns momentinhos que você sente um pouquinho de cagacinho, cara, que sente um pouquinho de cagacinho, entendeu? E eu achei bem legal, cara, e Resident Evil isso, várias... citações a outros filmes de terror B, ou de terror mais atual e tudo, e eu acho que vai ser um bom jogo, cara. Eu tô acreditando, eu tô com fé que vai ser um bom jogo. Então, pela hora Beto, que agora sou eu, cara, eu, como vocês perceberam, pelo tanto que eu falei nesse cast, não sou muito, muito fã da série. Manga pra caralho. E também não gosto muito de jogos de terror, mas o que material promocional, como o Belo falou, desse Resident Evil 7, cara, tá parecendo muito massa. Parece que eles conseguiram fazer uma coisa que é diferente e atrativa ao mesmo tempo. E eu tentei jogar a demo, mas meu PC não rodou, então provavelmente eu não vou jogar. Mas eu fico esperando a review de vocês aí no PlayStation 4, que eu... Olha, grande chance de ser um bom jogo. E até a pessoal da mídia que mais especializada, assim, que tem mais acesso aí. Todos os comentários que eu vi de gente que já jogou algum tempo é falando bem. Então, grande chance desse jogo ser realmente bem bom. Vai lá, Desgraça. Bom, eu já fiz a pre-order do jogo, então... Eventualmente vocês vão ver eu falando dele. Vendido! Cai no hype, idiota. Burro, burro. Esse tipo de filha PC. Da puta que mantém a Capcom aí, ó. Não, mas você que financia essa merda. É você que financia essa merda aqui! É você que financia essa merda. Mas a gente fala, o Desgraça pegou o mais baratinho. A versão do PC tá barata, normal, cara. 130, eu peguei a Deluxe com o DLC. Tá certo mesmo, pô. Por que ele vai pegar mais cara se ele pode pegar mais barato? Cara, ele pegou só Deluxe, né, cara? Porra, pô, não vai. No PlayStation 4 é tipo um 300 pila Deluxe, assim. Então, segura esse cu que o bagulho tá caro nos consoles. Caralho. É o seguinte, então. Eu tô com hype nesse jogo maldito, né? Joguei a demo, fiquei acompanhando o Ministério do Dedo, daí descobri que eles não tinham finalizado a demo, eles finalizaram agora, o mistério é legal, tal coisa. Agora, já um chicano jogou o jogo lá, liberou as imagens do 4chan, liberou o final, já vi tudo, tudo, quer dizer, tudo entra aspas, né? Eu não sei da coisa do jogo, mas pelo que eu vi, seguinte... Parece legal, mas tem umas coisas que me preocupam. Tipo, o combate, ele tava meio truncado na demo. Uhum. No jogo ele parece um pouquinho mais, como é que é? Melhor, né? Fluido, um pouquinho mais fluido, assim, mais funcional. E, pelo que parece, não tem tanto inimigo, assim. Tipo, não tem tanta variedade de inimigo. Tem, no máximo, uns 3, assim. Então, tem que tomar cuidado. Tem que ver como é que vai ser executada a parada. Eu espero que seja bom, porque... Parece... Eu tenho 30 pila nessa porra, velho. O que parece desse negócio de ser testado só entre amigos, é que realmente é só o pessoal da família lá, tipo, criando e tu não... Não, parece que tem, tipo, uns bichos inseto, tem o bicho que apareceu na demo, que é meio que um bicho de... meio que barro, assim, é um vírus diferente dessa vez. Ah, e mais uma parada que é spoiler, assim, que eu não vou falar. Né? Então tá. Ah, e tem os bakers não... também, né, que tem o velhinho e os cacete. Ah, isso. Keno. Olá. É, cara, não sou, deu pra ver também, como eu falei tanto quanto... Catcher, assim como eu entendo pra caralho, cara, não, eu não sou grande fã da série, mas realmente tô esperando bastante, cara, desse novo jogo, que ele parece ter uma coisa que eu nunca tive jogando Resident Evil, que é a questão de que realmente ele vai ser um jogo de terror dessa vez, cara. Eu nunca cheguei a ficar aflito, a sentir medo jogando Resident Evil, e assistindo as demos do jogo, realmente ele pareceu ser um jogo de terror raiz mesmo, cara. Até você vê que ele deu uma chupiada legal da ideia do PT, cara. Tem muito ali do PT ali. Uhum. PT não do governo, tá, galera? Do jogo. Tem muito da Dilma, do Lula. É, tem muito da Dilma ali no jogo. Mas realmente, tô esperando grandes coisas do jogo, cara. Eu com certeza vou comprar. Não vou ser maluco, que é uma desgraça, gastar 300 pelo numa merda dessa. Pô, eu gastei 130. Não, vem que não tem, caralho. 130? Porra, tu acha isso barato? Ok. Não, é 300, caralho. Tá, vai, pô. Não, mas eu não, infelizmente não tive a oportunidade de jogar, mas assisti muito. E, cara, é isso aí. Tendo videogame em mão, tendo a oportunidade de comprar o jogo, eu vou dar uma conferida. Porque eu acho que esse jogo ele vai trazer um novo ar pra franquia Resident Evil, cara. Me preocupa porque a Capcom com certeza lá na frente vai fuder tudo de novo. Pô, é certeza, cara. Vai começar bem pra caralho no final, tipo, olha... Porque então agora a gente bota, sei lá, um cara malhado aí jogando uma pedra nessa montanha. Porra, boa, velho. Queria dar o parabéns pra quem comprou a edição de colecionador que ganhou o Dildo Necrosado ali. O Dildo Necrosado. A inveja. Isso é inveja. Cara, não. Ó, tá boa. Se eu comprasse e ganhasse essa porra, cara, eu jogava fora, velho. Puta que... Ou eu vendia. Não, né? Mas, pô, mas vamos falar da moral, pô. O da casa tava maneiro pra caralho. O da casa é maneiro. Pô, tu não falou. Não queria botar aqueles funk boladão lá, não, cara, no pendrive, no pendrive de porra, dedo. Porra, vamos falar, cara, qualquer funkeiro ia ser muito mais tenso que ficar nessa puta, casa. Cara, já pensou porra. Tocando Me Deu Onda nessa casa aí, cara, tudo a ver, mano. Porra, cara, aí a próxima ideia, próximo Resident Evil, manifestação zumbi no baile funk, cara, fica aí a dica pra você. Fica a dica aí, cara. Meu Deus, tá bom, Deus, acabou depois dessa. Porra, vambora, encerra, cara, vambora. Vamos. Olha, Guedes, você tem que encontrar a foto do 6 do Resident Evil, cara. O cachorro é uma injustiça, ninguém aqui fazer a referência à girafa erótica, que é como eu conheço. Ah, sim. Desse ano, que é sacanagem, cara, ninguém fala dessa do girafa erótica. É,